Tá começando aqui mais um Dojo Podcast aqui do Contos Acabados. Já tem um tempinho que a gente não grava Dojo, porque Dojo é o carro-chefe aqui desse site. Então fica meio difícil a gente ficar sempre gravando, porque a qualidade ela é sempre acima do esperado, né, o Alexandre? Tu vai falando esse tipo de coisa, Fred? O povo vai achar que podcast é bom demais. Mas é, tô mentindo? Não tô mentindo. Não, ele é só bom pra caralho, mas ele não passa disso. É um podcast que eu considero, assim, excelente. Mediano pra excelente. Não, assim, a gente é só o melhor do Brasil, mas... É, talvez que... do mundo. É. Talvez do mundo. Talvez do mundo. Ih, a gente talvez, tá... talvez da galáxia. Talvez, talvez, né? Uhum. Tem como gente. Saber. E o Vitor, é... Oi. Diz aí, Vitor, alguma coisa. Alguma coisa. É, esse é o Vitor, gente. Esse aqui é o... Vitor tá apaixonado, né, Vitor? Apaixonado? Fiquei sabendo. Eu tô apaixonado por uma garota chamada Metroid. Hoje nós vamos falar aqui um pouco de Metroid, só que não vamos falar somente de Metroid, vamos falar também de Super Metroid e também de Metroid 2, O Retorno de Samus. Então vocês fiquem à vontade, né? Come aquela pipoca. Tira o tênis, porque aí sai de meia. Fica só de bermuda, fica só de cueca. Aproveita esse frio. Se você estiver num lugar que tá quente, aproveita esse calor. E vamos para Metroid. Sobe a vinheta. Queridos amigos, estamos aqui para falar de Metroid, vamos falando primeiramente sobre Metroid 1, lançado há 30 anos atrás, mais especificamente no dia 6 de agosto de 1986, para o Nintendinho. O que vocês têm a dizer dessa franquia maravilhosa? Já adiantando, né, que eu pergunto para vocês e respondo, para mim eu acho que é a melhor franquia da Nintendo. Não sei se é a que eu mais gosto, mas assim, acho que é a mais sólida, cara. É melhor. Eu acho que ela é a mais sólida por ser a mais concisa, né? Eu acho que, tipo, apesar de ser ruim não ter muitos jogos... É, assim, eu acho que isso é um fator importante, ter poucos jogos. É, e como tem poucos jogos, eu acho que é mais fácil de poder ser uma coisa mais fechadinha, né? Assim. Com certeza. Eu diria meio que o contrário. Pra mim, ela pode não ser a melhor, mas ela jogo é demais? Minha favorita. Não, não. É a sua favorita. É a sua favorita. É a minha favorita. Não... pra mim é o contrário, acho que jogo demais são todos ruins. eu tô aqui só pra falar mal. Então, é a sua favorita, mas não é a melhor. Eu não garanto que é a melhor, mas é a minha favorita, provavelmente. Eu garanto que é a melhor, sério. Assim, qualquer... assim, os jogos da Nintendo costumam ser ótimos, assim, Mario, Zelda e tal, principalmente os jogos da, né, da linha principal ali. Mas sempre vai ter um jogo ali que é mais ou menos, entendeu? Cara, Metroid não tem isso, assim. Quer dizer, né, Metroid Other M, mas tirando Metroid Other M não tem isso. Todos os jogos são... Não sei, eu acho que ele tem... algo, tipo, tem os principais das séries, que são jogos, assim, estupidamente grandiosos e excelentes. Mas nem todos os outros jogos também conseguem segurar tão bem quanto eles, saca? Cita três exemplos. Não, ó, tipo... Super Metroid e Metroid Prime, eu acho que, assim, são jogos que estão muito, mas muito acima da média de qualquer... 10 de 10. É, são 10 de 10 fácil, assim, indiscutíveis. Mas eu acho que o primeiro Metroid, o Metroid 2 e os outros, tirando esses dois, eles são também ótimos, mas não conseguem ser tão bons quanto esses dois, saca? Cara, mas se a gente for analisar o Metroid 1, que é o que a gente vai fazer aqui agora, mais do ponto de vista histórico... A gente vai ver que ele é tão sensacional quanto o Super não, Metroid. Não, não, ele é, eu acho que inclusive é mais revolucionário até, né? É, exatamente, eu acho que ele entra já no... Ele entra nessa área dos jogos ali revolucionários. Acho que o Metroid faz isso bem, Metroid de Nintendinho. É, o 2... É, não, justamente. Então, justamente, tipo, eu acho que a importância dele chega até a ser maior. Sim. Mas como jogo... Como jogo, o Super Metroid jogar, é melhor mesmo. Isso, exatamente. Mas ao mesmo tempo que eu considero o Super Metroid um jogo melhor do que o Metroid de Nintendinho, Eu considero, por exemplo, Metroid Fusion melhor que o Super Metroid, só que o Super Metroid é mais querido. Não sei o que aconteceu. Não sei. Eu consideraria... Acho que o Metroid Fusion, por mecânicas e evolução gráfica e tal, ele é melhor, não? Eu não acho necessariamente o Fusion, mas eu acho o Zero Mission. É, talvez. Eu acho que o Fusion acho tem... Acho que os dois, pra mim, estão no mesmo patamar. Não, o Fusion e o Zero Mission, melhor. Não. Eu acho o Zero Mission bem melhor. Sério? Eu acho que o Fusion, ele é um pouco... Nós temos três opiniões diferentes. Tipo, ah, isso é legal. Um acha um melhor, o outro acha o outro melhor e o outro acha os dois no mesmo patamar. Por isso que funciona o podcast aqui. Exatamente. Isso vai vai ser legal. Uhum. Eu acho que, assim, o Zero Mission, ele consegue ser mais Metroid do que o Fusion. O Fusion, eu acho que ele te dá menos liberdade do que os outros jogos da série, assim. Acho que ele é mais... Ah, vai fazer aquilo, faz isso, assim. Não sei. Acho isso exatamente o problema, mas a gente fala sobre isso mais tarde. Mas eu citei esse exemplo mais do tipo... Super Metroid, ele é um jogo mais querido, na verdade. Eu acho que é o Metroid que muita gente jogou. É o Metroid mais jogado, talvez. E talvez por isso ele seja mais querido. Mas muita gente não sabe que existem outros jogos, né, cara, da série. No Game Boy Advance, no Game Boy Color, no GameCube. E todos eles são... Apesar de terem aquele mesmo cerne, são bem diferentes, assim, né, um do outro. E talvez até um pouco melhores em mecânicas, e não só melhores por serem melhores, mas porque evoluíram alguns dos conceitos do Super Metroid de Super Nintendo. Mas como é o de Super Nintendo, aí ele acaba sendo o mais querido, o mais jogado. Eu não acho. Mais lembram. Eu acho que, assim, eu concordo que pra muita gente deve ser isso mesmo, porque ele realmente é o mais jogado e que o povo mais conhece, né? É, sim, com certeza. Você fala de Metroid e assim, eu conheço muita gente que o povo fala, ah, eu joguei o Super Metroid, ah, eu joguei o de Super Nintendo. Ou às vezes acontece muito com o Prime, mas a maioria das vezes realmente é o Super Metroid. Sim. Mas, pra mim, pelo menos, eu meu preferido é o Super Metroid, porque eu acho que a história dele é a melhor, saca? Tanto... De toda a série, o seu favorito é o Super Metroid? Cara, é o Super Metroid. Tanto cara, o meu é o Prime. O seu Prime? Nossa, eu não consigo decidir. Sério? Entre Prime e Super Metroid, eu não consigo decidir. Eu acho que o enredo, tanto emergente quanto... Como é que fala? Esqueci agora. Você tá falando do... A lore? O oculto? Não. A história... Da narrativa emergente e da narrativa embutida? É, eu acho que as duas narrativas dele, pra mim, funcionam mais do que a dos outros jogos, saca? E quando a gente falar de Super Metroid, eu vou explicar melhor... Por que que eu falo isso? Uhum. Ah, vamos lá então. Então, assim, é interessante que a gente falar um pouco sobre toda a nossa série aqui e tal. Vamos começando sobre o Metroid. Qual foi a experiência que vocês tiveram, cara, com o Metroid? Foi lá em 1986 que vocês jogaram? Vocês jogaram só... Eu tava lá na E3 de 1986. Eu tinha 15 anos e... Vitor é velho, tem 48 anos, né? Tava lendo você fez a conta agora ou você simplesmente jogou um número? Fiz a conta agora. Caraca, foi rápido. Vitor, quando a gente tava na faculdade, essa era a piada que ele mais ouvia, porque ele tem o cabelo branco, e ele fala, Vitor, você é velho, você tem 50 anos. E eu era o mais velho do nosso... E era o mais velho da lore, era o mais velho da lore. É. E até, eu era mais velho que um dos professores, até, meu Deus. Caralho, o Vitor é muito velho, cara. Eu não sou velho. Quem tá escutando a gente deve estar imaginando que o Vitor tem uns 40 anos, né? Não, ele deve ter acho que uns 38. Eu tenho apenas 20 e poucos. Minha experiência com o Metroid do Nintendinho, obviamente, cara, foi depois do jogo ter sido... Depois de eu ter jogado o Prime, saca? É. Tinha jogado Super Nintendo, joguei o Prime, e depois eu pensei, por que não? Vou jogar Metroid Nintendinho. E aí, eu joguei ele no emulador, primeiramente. Só que eu tive uma experiência muito... Inicialmente, assim, não muito boa, porque ele é muito, muito limitado. É uma coisa que a gente fala, inclusive, no nosso cast de Donkey Kong Country 2. Que o Alexandre fala isso no DKC2 e eu concordo com ele, em parte. Na verdade, concordo com ele 100%. Que ele falava, cara, depois que você joga o 2 ou o 3, quando você for jogar 1, você vê como o 1 é limitado, Donkey Kong. E aqui se aplica a mesma coisa. A gente tinha jogado o Super Metroid, Metroid Prime do GameCube, e depois de jogar o de Nintendinho, cara, ele é muito limitado. Ele não tem mapa, ele... A maioria das mecânicas, assim, importantes dos outros jogos não tem aqui no Nintendinho. E aí eu tive uma rejeição de cara, não zerei nessa primeira vez. Depois, no Virtual Console de Wii, aí eu joguei de novo e foi quando eu zerei. E vocês? Metroid foi um dos últimos jogos que... O primeiro Metroid foi um dos últimos jogos da série que eu joguei. Eu não zerei, eu não terminei, eu não consegui terminar, porque eu achei difícil. E eu acho que eu nunca tive a oportunidade de zerar, porque eu nunca tive o jogo exatamente. Eu não joguei em emulador, eu não lembro onde eu joguei, que foi na casa de alguém, na casa de algum amigo que tinha, eu não lembro. Mas eu joguei pouco até, na verdade. Eu acho que eu já tinha zerado o Zero Mission, aí eu pensei, ah não, eu já joguei a versão melhor desse jogo, então tá de boa. Caralho. Aí acabei não zerando. Mas eu terminei Kid Icarus, então eu posso... me... Que é a continuação de Metroid, né? Exatamente. Não, interessante que o Vitor falou, eu terminei Zero Mission, joguei a versão melhor desse jogo. Pra quem não sabe, Metroid Zero Mission foi lançado pra Game Boy Advance e ele é um remake do primeiro Metroid lançado pro Nintendinho. Mas o interessante de você jogar o Metroid de Nintendinho, na minha opinião, é mais a questão histórica, sabe? Tipo, sim. Assim, poxa, dá uma olhada aqui como é que era esse jogo. Exatamente, eu preciso tentar de novo, porque faz muito tempo que eu não jogo. Eu também já tinha jogado Super Metroid, tinha jogado Metroid Prime, e eu tinha um DS, e nesse DS eu tinha colocado emuladores, né? Principalmente o emulador de Nintendinho. E dentre as ROMs tinha a ROM de Metroid. E eu olhei assim, por que não? Então, quando eu zerei Metroid pela primeira vez, Metroid de Nintendinho, foi justamente no emulador de Nintendinho pra Nintendo DS. Né? E, assim, gostei muito do jogo. É engraçado isso, porque, tipo, eu acho que o Metroid... Vamos chamar de Metroid porque o nome do jogo é Metroid. Pois é. Eu acho que o Metroid é um jogo excelente. Só que ele tem aqueles dois... probleminhas que eu acho que estraga muito a experiência. Uhum. O primeiro deles é que não tem um mapa, né? Sim, e é um problema que eu acho relativamente grave. Não acho ele 100% grave, mas é muito chato, porque você se perde muito fácil. Ele é da época dos guias, né? Dos super isso, guias de revista. Então, você tinha que ter a revista ou o manual, ou tinha que ter alguma maneira de você... Ou você dar a louca e fazer você mesmo o mapa do jogo, né? Eu acho que esse jogo é um exemplo de um jogo que você pode ver um detonado na internet sem se sentir mal, porque as pessoas da época tinham detonado, meio que um detonado nas revistas dela. Então, um guia. É. Não, eu não acho que um detonado, porque o detonado ele fala tudo, né? Você fala um mapa, tá, né? O mapa eu acho que é válido, assim. Mas não, mais ou menos, eu acho que é legal você olhar um mapa quando você tá preso, porque se você olhar o mapa pra você ver onde você tem que ir, eu acho que perde a experiência do jogo. Por isso que a ideia do mapa no jogo é boa, porque ele aparece de acordo com o que você vai explorando. Porque se você não tem como você fazer um mapa da vida real, assim, impresso, que ele vá só aparecendo de acordo com o que você joga o jogo, saca? Não, o interessante é que hoje a gente tá numa época onde os jogos eletrônicos, eles devem se sustentar como um jogo e nada que está fora do jogo deveria servir pra suplementar esse jogo, né? Então... Uhum. A gente tem exemplos aí de vídeos na internet falando sobre como o Mega Man X é genial, porque ele ensina todos os conceitos ali mesmo, e você não precisa de mais nada e tal, e sem uma linha de texto. Só que antigamente, ainda mais na década de 80, que era onde a Nintendo estava revolucionando ali com o Nintendinho, a gente tinha muito aquele conceito dos jogos de tabuleiro ainda, só que aplicados aos jogos eletrônicos. Em que jogos de tabuleiro você pega o jogo, ele tem um tabuleiro, ele tem personagens, mas o que você tem que fazer? Você tem que ler um manual antes de começar a jogar pra entender como é que aquele jogo funciona. Você não aprende jogando. E os jogos eletrônicos, eles tinham muito disso também. O próprio Zelda de Nintendinho, ele vinha com o mapa junto com o manual. Aí você lia o manual pra poder aprender um pouco da história do jogo, porque não era explicado no início. Você pegava o mapa pra saber como é que era aquele mundo, se baseava naquele mapa pra poder jogar... E só depois, com a consolidação desses videogames e com a evolução ali dos conceitos que os caras estavam começando na época, que eles começaram a... Cara, a gente tem aqui a TV e programação e tecnologia, a gente não precisa mais de manuais e mapas, né, no dentro da caixa do jogo. A gente pode botar tudo dentro do jogo. E aí, o Metroid, ele é pré... Ele é um pouco antes disso, né? Então, por isso que eu acho que ele não tem mapa e... Então, mais ou menos, eu acho que é pura limitação técnica. Também. Eu acho que não... Tipo assim, não tinha como. Eu acho que se tivesse como... Assim, Metroid é isso que tá. Será que não Metroid... tinha como? Cara, porque, não tinha como. Porque a gente já tinha uns jogos assim, ó. Por exemplo, de... Sei lá, Super Mario Bros. 3, que é o ápice do Nintendinho, na minha opinião. Ele já tinha tudo que um jogo de Super Nintendo tinha, sabe? O Metroid, Mario Bros. 3. É porque assim, a gente já tá contando com a macumba da Nintendo, né? Sim. É aí que tá, pô. Metroid é um jogo que... Quando você vê ele... O gráfico dele é muito bom, puta eu que acho pariu. É incrível aquilo tá rodando no Nintendinho. Ele é bonito, o jogo é bonito. O cenário do jogo, tipo, cara, eu primeiro joguei, eu não conhecia Metroid, e eu primeiro tinha conhecido Super Metroid. Quando eu vi o Metroid no Nintendinho, eu fiquei assustado, porque não foge tanto, assim, do o cenário, principalmente, os inimigos, as animações, os bichos explodindo. É muito parecido, saca? Eu acho que a coisa mais feia, digamos assim, comparando o Super Metroid com o Metroid de Nintendinho, é a própria Samus, saca? Eu acho que, se você for perceber, a gente não percebe muito isso falando, mas os fundos também, né? O background do jogo inteiro do Metroid, ele é um fundo preto. Isso ajuda porque os caras economizam memória pra caramba pra investir na performance do jogo, pra poder investir na memória, e aí, inclusive, nas cores. Cada área tem uma cor específica, né? Inclusive, isso ajuda pra você se localizar. O Alexandre tá falando aí da dificuldade de não ter um mapa, mas isso ajuda um pouquinho. Assim, você sabe que você tá na área azul? Opa, tô na área azul. Então a área vermelha é pra lá. E a performance do jogo, né, cara? Ele é rápido e jogável tranquilamente até hoje. Tipo, é tranquilo. É... Certo? Mas assim, eu acho que não é o grave ou o problema que eu tenho com o Metroid Prime, ou com o Metroid. Inclusive, eu acho que é passível, assim, tipo, atrapalha, mas como qualquer outro jogo, depois que você continua jogando ele, você vai decorando as áreas que você tem que ir. Vai se localizando, e, né? É, você meio que vai se localizando e você vai meio que decorando o que você tem que fazer, o que você faz, esse tipo de coisa. Sim. Mas pra mim, a única coisa que realmente atrapalha, assim, demais, esse Metroid é o fato, é a vida. Ah, tá, com certeza. A vida, eu acho que é uma parada que, assim, velho, meu Deus, se você, tipo assim, só citando um exemplo e depois como isso poderia ajudar. É, a galera que é fã de Castlevania, eles fizeram uma versão de Castlevania 2, que é como se fosse ela consertada, né? Sim. Em que o diálogo dos personagens te ajuda a melhor, porque no original você não entende porra nenhuma. É. Que o povo tá falando. E o jogo meio que conserta algumas coisas, como aumentar o período entre o dia e noite. E alguns detalhezinhos podem fazer com que o jogo seja mais jogável. É. E eu acho que ia ser muito legal se alguém pudesse fazer a mesma coisa com o Metroid. E pudesse consertar isso que eu vou comentar agora. Porque a vida da Samus, quando você começa o jogo, ela é 30. É. E conforme você vai pegando vida, ela pode subir até 99. Sim. Né, inicialmente. E o problema é que os inimigos dão muito dano. Sim. Quando você mata o inimigo... Tipo, sim, você não tem nenhum lugar que você enche a vida de uma vez toda. Só consegue encher a vida conforme você mata os inimigos. E os inimigos dão muita pouca vida. Então, assim, quando você leva um dano, você leva um dano de pelo menos 15, de 10 a 15 no começo do jogo. Ou seja, já é praticamente metade da sua vida. Ou seja, de 2 a 3 danos você já morreu. Isso é um problema de balanceamento, né, cara? Acho que se eles relançassem o jogo rebalanceado, pronto, ia não, estar... Isso é, isso é uma coisa da época. Muito jogo também. Da época é muito difícil pra deixar as crianças jogando por mais tempo, porque elas tinham pouco dinheiro pra comprar jogo e tudo mais. É chato porque o que acontece? Beleza, tem esse lance da vida que começa... Um resquício também dos arcades, né? É. E aí o que acontece? Quando você pega um tanque, essa vida ela meio que dobra, né? Você vai de 0 a 99, agora ela pode ir de 0 a 99 mais duas vezes, né? É. Quando acaba o tanque, você volta pra vida original. O Alexandre tá falando dos tanques de energia, que é basicamente seu life no jogo. Agora, o problema é o seguinte, você tem uma hora no jogo, digamos, que você tem 3 tanques, sei lá. Sim. E, ou seja, você tem a sua vida de 99 mais 3 vidas de 99 de energia, né, de vida. E acontece que quando você morre, que não é tão difícil de acontecer, você recomeça o jogo, você ainda tem os 3 tanques, mas você tá com 30 de vida. Isso. Pra você aí conseguir... tem que recuperar e matar bicho pra caramba. Você tem que matar, demora muito, você demora tipo meia hora matando bicho, e cada bicho que você mata dá 5 a 10 de vida, sei lá. É. Eu sei que é muito pouco, então tipo assim, E esses bichos que você mata pra ganhar vida, se eles te bater, você perde mais vida do que você ganhou tentando matar eles, entendeu? Mas, Alexandre, a diferença, assim, eu concordo com tudo que você tá falando agora, mas, cara, não tem nenhum Metroid em que você fique tão feliz quanto nesse ao pegar um tanque de vida. Nossa, nossa, meu, demais, velho. Fica, né, muito feliz, velho, quando você, caraca, finalmente, e assim, é maravilhoso, cara. E, sabe uma coisa que eu acho interessante, assim, é que acho que todos nós aqui fomos jogar Metroid, entendiam, depois de já ter saído, e depois da série já ser consolidada, de fato. E assim, cara, a gente conhece as músicas, a gente conhece os cenários, joga Smash Bros, conhece tudo sobre o jogo, e aí vai jogar o de Nintendinho. Vitor, quando o jogo começa, essa música aqui que começa. Velho, mas... e aí o que acontece? Mesmo... Olha só como é que é estranho, porque assim, a gente já tinha jogado outros jogos da época, aí a gente vai jogar o Metroid de Nintendo, que foi o primeiro de todos lançado há 30 anos atrás, e a gente tem uma sensação estranha de nostalgia, só que, cara, eu não tava nem vivo quando esse jogo saiu, como que eu tô sendo nostálgico agora? Só que é isso que é interessante que os jogos podem causar com as pessoas, né? A gente tava ouvindo a música aí agora da abertura desse primeiro Metroid, e essa é uma das músicas que se perpetua por toda a série, e sempre que você ouve, cara, parece que tá o jogo te chamando pra aquele mundinho, sabe? Tipo, cara, você tá jogando Metroid agora. Esquece tudo, você tá jogando Metroid agora. E o jogo te traz pra aquilo ali, porque ele é, de fato, muito atmosférico, né, cara? Não, demais. Não, essa abertura mesmo que a gente tá comentando, ela é sensacional, porque primeiro aparece o espaço, né, assim, as estrelas. Sim, e o mato, e... Não aparece o nome de uma vez. E o nome nem já tá na tela. Ele vai aparecendo com um fade. É, tem um fade bem tosco, né? Porque afinal de contas... Mas, cara, esse fade acontecendo e essa musiquinha tocando é muito legal, cara. Você já se sente no universo do Metroid ali. Você já tá pronto pra jogar, saca? É muito bom, velho. Exatamente. Tipo, é uma coisa cinematográfica. Exatamente. Assim, é bem cinematográfico. O que... Se você deixar um tempinho ali, aí ele começa falando um pouco sobre a história, né? Falando, ordem de emergência. Você tem que matar o Metroid no planeta Zebes. É o planeta Zebes, né? Acho que começa no Zebes. E aí você basicamente tem essa informação de história. Você é um agente ali espacial. O jogo, você já sabe, através dessa abertura e dessa música, isso é maravilhoso que o Alexandre tá falando, que essa abertura com esse fade-in mostrando o espaço, mostrando essa música... Você sabe que se trata de um jogo de ficção científica, né? É. Então, o jogo foi inspirado na... Não inspirado, foi influenciado... Influenciado. Pela série do Ridley Scott, o Alien. Alien, com certeza. Filme. E você vê muita influência dos filmes nos jogos. Demais. Até atuais. Com certeza. Tanto que o próprio nome Ridley Scott, né? O Ridley Scott mais Ridley, que é meio que o arqui-inimigo da Samus, que, gente, é uma mulher. Mentira. Pois é. Não, para, velho. Grande... Para tudo. Pam, talvez esse seja o primeiro grande plot twist da história dos jogos. Jogos, exatamente. Não, e é interessante. Mais maravilhosos. Até. O próprio manual, quando fala da Samus, ele escreve como Rim, como se fosse um cara, saca? É, de propósito, né? Pra poder enganar a galera mesmo. Não, mas é interessante porque a Samus só virou uma mulher quando o jogo tava praticamente pronto, saca? Os caras olharam assim e falaram, poxa, mas e se a pessoa que tá dentro dessa armadura aí, dentro dessa roupa, fosse uma mulher? E aí, tipo assim, o jogo já tava nos pré-finais quando eles decidiram que o protagonista do jogo ia ser uma mulher, saca? Cara, que bom que eles fizeram isso. Muda pois tudo. Imagina lá você, uma criança, em 1986, jogando lá seus videogames e todos os personagens são meninos, são caras, um cara de bigode, um cara que atira e sei lá o quê. E aí você tá lá jogando com esse personagem que você acha que é um robô. Ou é um cara com uma armadura. E aí você chega no final e pá, é uma mulher. Que explosão mental aconteceu nesse momento pra muita criança? Tipo, caralho! Fora que você é uma criança muito foda, né? Porque pra uma criança conseguir zerar Metroid... zerar a tempo, no tempo pra ela tirar a máscara, pelo menos. Não, mas eu acho que tipo, o tempo pra você conseguir liberar o rosto dela ali, o capacete, eu acho que é grande, é tranquilo. É. O difícil é o resto. É. Velho, o resto não faz sentido, velho. Não tem como, cara. Velho, não dá, velho. Vocês irão jogar o jogo normalmente, procurando as coisas, tentar zerar e conseguir deixar ela com menos roupa, eu acho muito difícil. Pra quem não sabe, Metroid, ele é um jogo que geralmente tem vários finais, né? Os jogos da sua franquia. Só que pra você conseguir acessar cada um dos finais, você tem que ir conseguindo atingir objetivos específicos implícitos no jogo, sabe? Assim, ninguém te fala pra você fazer isso. Se você fizer, você vai, obviamente, ali acessar um final diferente. E todos eles variam de acordo com a quantidade de itens e de coisas que você pega durante o jogo, com o tempo que você termina o jogo inteiro. Então, se você, quanto menos tempo você demorar para terminar o jogo, ao mesmo tempo que você pega a maior quantidade de itens, mais próximo você vai chegar de conseguir ter o final completo. E então é muito difícil, sabe? Principalmente esse de Nintendinho, que você tem que zerar ele em pouquíssimo tempo. Eu acho que são o quê? 2 horas? Não sei exatamente. O melhor final é em menos de 1 hora. E pegando tudo, né? Zerar esse jogo em 1 hora, velho, não dá. Eu não acho que esse primeiro jogo tinha de pegar tudo. Era só em tempo. Só zerar, né? Zerar em 1 hora. Os outros da série, você já tem objetivos assim, que é tipo zerar em menos tempo e pegar tudo ao mesmo tempo, sabe? Principalmente nos de Game Boy Advance, que são loucura, assim. Tem 500 finais. É, exatamente. E esse de Nintendo. Cara, vamos falar um pouco sobre como esse jogo é revolucionário? A gente já falou um pouco sobre o fato dele ser um jogo de ficção científica e dele ser completo. E da protagonista ser uma mulher. Mas eu quero voltar um pouquinho antes. Um pouquinho antes mesmo, assim, tipo. Um pouco antes de Mario. Onde a gente tinha jogos, cara, que se passavam no espaço. A gente tinha Space Invaders. A gente tinha, sei lá, Pac-Man. Pac-Man se passa no espaço? Não sei. É engraçado. Não, e é engraçado porque Galaga. A maioria dos jogos se passavam no espaço porque era mais fácil você fazer. Porque já que preto, naturalmente, né? O fundo tem que ser preto e o espaço, teoricamente, é preto. Então é fácil. Você, tipo, você coloca um jogo de uma nave, você tem que ter uma coisa que tá se movendo no fundo preto. Coisa mais tranquila do mundo. Exatamente, exatamente. Então, tanto que era o que você mais tinha era clones, né, pro Nintendo e pra outros consoles, jogos como Galaga, Space Invaders, etc. É em que o fundo é preto, você tem uma navinha que atira e vem uns bichos na sua direção. Pronto, cara, esse é o jogo, ele é infinito. Você vai fazendo ponto, uma vez que você zera a máquina lá de pontos, ele muda a cor e continua do zero de novo. Vai continuando. Pra sempre. Depois, a gente teve, cara, assim, lógico, o Super Mario não foi o primeiro, mas Super Mario Bros., ele foi, assim, o que fez melhor tudo que a gente tinha disponível na época pra fazer um jogo side-scroller, né, com rolagem lateral. Não, eu acho que você tem... acho que foi o primeiro side-scroller, não, Mario Bros.? Não, você teve Pitfall antes e tal. Né? É. O próprio Prince of Persia de DOS. É, não, mas o mas assim, esses jogos, eles a tela move de acordo com, tipo, é uma tela estática, quando você chega no, na ponta dessa tela, ele vai para outra tela. A tela não anda junto com o personagem. Você tá falando side scrolling que a tela acompanha o personagem, né? A câmerazinha. Não, mas tantos jogos que você vai passando de uma tela para outra também são considerados side scrollers. Mas igual ao Mario, O Mario foi o primeiro assim, em muita coisa. E pra uma pessoa que tava acostumada a jogar esses joguinhos de arcade, esses jogos, assim, de navinha, quando você põe um Mario no Nintendinho e fala, caraca, eu tenho um monte de fases que tem ambientações diferentes, meu personagem pula, eu posso mudar as habilidades desse meu personagem. Cara, isso foi, assim, explosão de cabeça, sabe? Mostrar a fase 1 de 1, fase 1 de 2, e a fase 1 de 2 já é embaixo, a fase 1 de 3 na água, fase 4... Caramba, voltei pra terra, daqui a pouco tá no castelo. E ele vai contando uma historinha enquanto você tá jogando. A câmera muda, ela sobe, ela desce. Isso foi, assim, revolucionário na época. A gente sabe disso. E é interessante porque a gente teve o Mario Bros, que foi super revolucionário com a ideia do side-scrolling, que a tela movia junto com o personagem. Sim. E a gente tinha Zelda, que era um jogo de exploração. Sim. Que você já não ia da esquerda pra direita, você podia subir... Em 4 direções, E a câmera do Zelda é uma câmera meio que de cima, né? Não é uma câmera mais de side-scrolling... É a top-down. É a top-down. E aí depois você teve o Metroid, que é um jogo que conseguia unir essas duas revoluções, que ele tanto era um jogo de side-scrolling, que você via o personagem em 2D de lado, assim, ele ia de um lado pro outro, quanto ele era um jogo de exploração, que você podia ir pra qualquer lugar, igual o Zelda. Exatamente. Exatamente. E aí o que que acontece? É, eu acho que foi esse o cerne, assim, o coração de Metroid, de quando os caras começaram a pensar. Os caras, eu tô falando de quem? Cara, principalmente do Gunpei Yokoi. Que foi o cara lá que ele é um dos criadores, né, do Metroid, junto com outra galera lá, o Makoto Kano, Hiroji Kiyotaki e o Yoshio Sakamoto. Mas o Gunpei Yokoi é o mais conhecido desse porque ele foi um dos caras que criou o Game Boy, ele que deu vida ao Game Boy, ele influenciou em várias ideias de outros jogos também da Nintendo, porque ele era meio que um discípulo do Miyamoto na época. Infelizmente ele morreu, inclusive vídeo... Não, eu acho que o Miyamoto ele. Calma aí. Ele morreu pouquíssimo depois do fracasso do Virtual Boy, o que é muito triste. É, ele, ao mesmo tempo que ele criou o Game Boy, ele também criou o Virtual Boy. Pra quem quer saber um pouquinho mais dele, eu tenho um vídeo sobre ele. Verdade. No YouTube, é bem legal. Não, eu ainda me atrevo a dizer que ele era mais importante que o próprio Miyamoto em relação a tecnologias da Cara, Nintendo. Cara, concordo. Porque... Eu acho que, assim, a maior perda da Nintendo que ela teve até hoje, eu acho que foi o Gunpei Yokoi, cara. Sim, também acho. E, assim, esse cara... O Ata mandou lembranças. Não, eu adoro o Ata, mas eu acho que acho que o Gunpei foi mais importante, cara. Aham. Uh-huh. O criou o Game Boy, velho. Tipo, não tem ah, não, como... Falar isso sem nem gaguejar, nem pensar duas vezes, tipo, nossa, calma. É, eu acho que sim. O Iwata é muito importante, ele foi o cara que criou, teoricamente, assim, o Wii, mas o Gunpei Yokoi criou o Game Boy. Ah, ok. Eu acho que o Game Boy, ele ainda é... O Game Boy é histórico, né? Não só o Game Boy, mas... Conversa pra outro dia. Toda tecnologia que a Nintendo trabalhava ali tinha dedo do Yokoi, saca? E aí o que que acontece? Eu acho que o cerne da questão, assim, do Metroid que eles pensaram era, velho, a gente tem Mario, a gente tem Zelda, Mario é da direita pra esquerda, é uma coisa, assim, super linear... Essa é a palavra-chave. E se a gente fizer uma parada não linear? E se a gente fizer uma parada que não é só da esquerda pra direita, mas também você vai da direita pra esquerda, você desce, você sobe. Literalmente como se você estivesse explorando o mundo em duas dimensões. E aí volta no que o Alexandre falou. Super Mario Bros. É um jogo de aventura com ação, né? Em que você vai pulando, brincando. E o Zelda é um jogo de exploração. Principalmente ali no Nintendinho. E se você misturar as duas coisas, é Metroid, cara. Esse é o Metroid, você tem desafios de plataforma, ao mesmo tempo em que você tem exploração e puzzle. E puzzle também. Então, lógico, nada muito complexo como Zelda, mas você tem ali na sua medida Metroid. Eu acho que trazer isso, assim, essas duas misturas desses elementos, acaba transformando o Metroid no que ele é. E aí vem um fator muito interessante, que é o fato dele se passar num lugar só. É um mapa gigantesco que você tem acesso a ele logo de cara. E tem áreas desse mapa que pra você conseguir entrar ou sobreviver lá dentro, você precisa de power-ups, né? De itens específicos pra poder sobreviver e se manter ali dentro. Isso, cara, não é somente a receita, né? Os ingredientes principais de Metroid, mas são também os ingredientes principais de Metroidvania. Diz aí, Alexandre, o que é Metroidvania, velho? Então, Metroidvania é um jogo que consegue se basear nos conceitos que foram idealizados e concretizados com Metroid, mas eu acho que principalmente Super Metroid e Castlevania. E com Castlevania, principalmente o Symphony of the Night. Né? É engraçado isso, né? Porque o Castlevania adotou esses métodos muito depois. Mas cara, eles ainda chamam de Metroidvania. E eu acho até um pouco injusto chamar de Metroidvania, porque eu acho que esses conceitos são... Tipo assim, eu acho que o Castlevania Symphony of the Night, ele pegou os conceitos do Super Metroid, saca? Eu acho que ele não adicionou tanto, assim. Talvez em relação ao RPG e o roleplaying com as influências de Metroid, mas... Tem uma galera que é hater, cara, que fala, né, que mano é Metroidvania, o termo certo é Castletroid. Nossa! Por quê? Porque eles defendem que o Simon's Quest, lá, o Castlevania 2 Simon's Quest, que é esse bem ruimzinho, esse jogo. Achei ele legalzinho, mas ele é o pior. Eu acho que ele tem os problemas. Tem os problemas dele. Tem gente que defende que ele já era, cara, Metroidvania antes de tudo, sabe? Então, por isso que a Castle Troid... Que pois é, mas eu... Mas, velho, eu não consigo enxergar esse Metroid... Por causa do backtracking, você vai e volta o tempo todo, mas... E ele não tinha um mapa aberto gigante. Exatamente. Não é só o backtracking que vai definir se você é um Metroidvania ou não, porque Zelda tem Metroid, tem backtracking. Um monte de jogo tem backtracking. Diddy Kong's Racing tem backtracking. Aí é Metroidvania? Não, acho que o Metroidvania é esse conjunto de elementos que faz com que ele tenha essas características, entendeu? Mas eu acho que... Então eu concordo com o Alexandre, é meio uma mistura de Super Metroid com Symphony of the Night. Uhum. Pois é, eu não acho que tipo assim, é claro que esses conceitos, eles foram criados e bem já explorados no Metroid mesmo, né? Esse Metroid de Nintendinho. Sim. Mas eu acho que... É, com certeza. Mas quando as pessoas vão pensar em criar um Metroidvania, vão pensar nesses conceitos, elas vão pro Super Metroid, que é, que eu acho, que é onde eu acho que eles finalizaram o que eles começaram no Nintendinho. Foi o mais bem executado, né? Exatamente. É onde tá perfeito, é onde a obra de arte foi concluída, saca? Com certeza. Nada contra Castlevania, muito amor pra essa série. Só deixando isso claro. Exatamente. Gosto muito de Castlevania. E somente gosto 1 e o 3, né? Aham. Uhum, e excelente. Gosto pra caralho de Symphony of the Night também, assim. Também, acho que é um dos melhores jogos de todos os tempos também. Concordo. Mas eu acho que o Metroidvania é mais Metroid do que Castlevania. É, eu também, eu concordo. Acho que o Metroid, ele já tava nessa onda aí, cara, lá em 86, com esse jogo aqui que a gente tá falando agora. E, cara, é impressionante. Então, assim, só pra ter uma ideia, ele criou um gênero, né? Então ele criou um gênero, que é esse gênero, assim, ele é... Informalmente falando, se chama Metroidvania, né? Formalmente falando, não é plataforma não linear. É uma parada meio assim, sabe? Mas é o Metroidvania em todos os nossos corações. Seria uma parada bem complexa, né? Que é, tipo... Um plataforma não linear baseadas em quebra-cabeças resolvidos com power-ups. É, tipo uns negócios assim, exatamente. Uhum. Por quê? Porque o jogo, ele começa com você super fraco, tendo acesso a poucas áreas de um mapa gigantesco, e na medida em que você vai jogando, você vai conseguindo ficar mais forte, né, que vai adquirindo itens, power-ups, vai ficando cada vez mais forte, e podendo acessar novas áreas, e voltando para as áreas antigas e acessando partes escondidas dessas áreas antigas que você não tinha acesso antes. Uhum. Então, por isso que tem essa característica muito forte do backtracking. O que é o backtracking? É basicamente você ir e voltar o tempo inteiro e descobrindo coisas novas, inclusive nas áreas que você já passou 1 milhão de vezes. Mas você descobre coisas novas basicamente porque você tem itens novos e aí você vai poder quebrar uma parede que você não podia quebrar antes, vai poder ficar invisível, sei lá, e atravessar a parede e acessar um outro quadro, uma outra área e assim por diante. Aí daí vai a criatividade de cada um. Uhum. E é por isso que eu acho que é um gênero inesgotável. Tem tanto jogo de Metroidvania hoje em dia, principalmente os indies, né? É, uhum. Os indies amam tanto, cara, Metroidvania, que, cara, sai... Metroidvania atrás de Metroidvania por aí, e é um melhor do que o outro, assim, são jogos bons, uhum. Costumam ser bons, uhum. Por causa da paixão da galera. E é tenso porque, apesar de eu gostar muito dos Metroidvanias que as pessoas ainda fazem hoje, dos conceitos e de como as coisas evoluíram, mas cara, eu ainda acho que nenhum consegue ser tão bom quanto os de Metroid. Saca? Eu acho que Metroid se estabeleceu com... Assim, eu acho um dos jogos mais atmosféricos que eu já joguei na minha vida. E isso, cara, pra mim, assim, ganha 1 milhão de pontos. Pode fazer o jogo que quiser. Se não for tão atmosférico quanto Metroid, eu acho difícil ser, não vai ser tão bom. Então eu acho que Metroid ganha muito nesse ponto, nessa parada da atmosfera. Porque você é um agente espacial intergaláctica, uma caçadora de recompensas que é a Samus, e que você tá sozinha junto com um monte de bichos, né, num planeta hostil. E o jogo, ele trabalha muito bem essa atmosfera. Lógico, não tão bem no de Nintendinho, porque afinal... Eu acho que ele trabalha muito bem. O de Super Nintendo é o que trabalha melhor, isso. É o que trabalha... Não, acho que o Metroid Prime, cara. Não, antes, é que antes dos que a gente vai falar hoje, o de Super Nintendo é o melhor. É isso que eu queria falar. Eu acho que em tudo o do Super Nintendo é o melhor, de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Uhum. Mas ele... O de Nintendinho já trabalha muito bem, mas eu acho que ele é um pouco atrapalhado pelas limitações técnicas, obviamente. Não tem como isso. Mas o jogo, ele trabalha pra que você tenha essa experiência de solidão. E a solidão, querendo ou não, ela traz uma atmosfera, assim, de tipo, caramba, eu estou sozinho, meu Deus, essas... É. Você, a música e aquele planeta vazio. É muito interessante. É você contra o mundo. É muito interessante isso. Eu não sei, assim, cientificamente o que que eles fizeram pra que isso aconteça, mas acontece. É maravilhoso. Isso já no Metroid 1, de Nintendinho. No Nintendinho. Isso se intensifica, assim, absurdamente no 3, que é o Super Metroid. Isso é uma coisa que foi crescendo com a série, Foi crescendo. E é interessante a gente falando sobre os power-ups e tal, como o level design desse jogo ele é legal, cara, porque você começa o jogo e você aparece num lugar que tem uma abertura pra esquerda e pra direita, e você vem de cima pra baixo, né, aparecendo aos poucos. E aí acontece que você pode, teoricamente, como um jogador de plataforma dos anos 80, você vai andar pra direita. Só que se você seguir só pra direita, você não vai conseguir avançar o quanto você... o máximo, porque vai ter algumas entradas um pouco pequenas, coisas do tipo. Se você voltar pro começo do jogo e você ir pra esquerda em vez de ir pra direita, você vai achar o power-up que faz você virar a bolinha, né? Faz virar a Morph Ball. E é interessante que já nessa parte você já vê como é que Ele quebra, né? Um paradigma, né? Porque você começa o jogo, o caminho certo é ir pra esquerda e não é pra direita. Exatamente. E o que acontece? Você pula em umas duas plataformas e chega do lado esquerdo. E essas plataformas, elas vão ficando mais altas. Só que acontece que se você tentar pular de volta, você não consegue. Você só consegue se você usar o power-up que você acabou de conseguir. Que é basicamente pra forçar você a usar e saber como que funciona aquela mecânica, né? Ensinando você sem nenhuma linha de diálogo. Que é uma coisa, assim, que o pessoal idolatra de Mega Man e, assim, não tira o mérito, tá? Mega Man faz isso, sim. Mas Metroid tá fazendo aqui também, olha o Alexandre falando. Metroid faz isso também. Ele vai explicando você como usar. Por exemplo, pegou a bota, né? A Super Boots lá, pra você pular mais alto. Você pega ela entrando numa área que pra sair dali, você só consegue sair pulando mais alto. Então você pega a bota e você fala, caraca, como é que eu vou sair daqui? Aí quando você pula e segura, né, o botão de pulo, você vai ver que ela vai estar pulando muito mais alto do que antes. E aí você, agora eu saquei. E fora você que aprendeu, o... entendeu? Aprende na hora. E assim, é provavelmente uma limitação tecnológica também, mas quando você pega um power-up no Metroid original... toca a música de que você pegou um item, mas não aparece nada na tela, né? Não aparece... Nem quando você pega o item, nem quando você pega a bota, nem quando você pega outra roupa, não aparece nada escrito. É só toca a musiquinha e algo está diferente. Não aparece assim, um não sei o que é Acquire, não? Não aparece nada. No Super Nintendo aparece, você conseguiu... Aperta tal botão e tal botão vai fazer tal coisa. Mas no Nintendo não, toca a música e o jogo volta. Tipo assim, ele congela a tela, tocando a musiquinha, aí depois o jogo só volta e volta a música que tava tocando antes, e algo está diferente, e basicamente você tem que descobrir o que tá diferente. Só que não é tão difícil de descobrir porque ele já põe você numa situação propícia pra aquilo, né? Se você, tipo assim, se você não descobrir o que você tem que fazer, você acho muito difícil, você não vai sair dali. Não vai sair dali, isso mesmo. Então é muito interessante, cara. E assim, assim que você sai daquele começo do jogo, você vê portas azuis. E você atira na porta azul e a porta azul abre. Aí você consegue passar por ela. Depois você vê portas vermelhas. Você atira na porta vermelha e a porta vermelha não abre. Depois, em outro momento, você pega um míssel. E o que a pessoa pensa? Olha, se eu atirei a porta azul e ela abriu, e a vermelha não abriu, talvez com o míssel essa nova porta vai abrir. E quando você atira na porta vermelha, a porta vermelha abre. Se você atira com isso, a porta vermelha abre. Isso. Então o jogo ele vai te ensinando tudo desse jeito. Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Mais alguma coisa sobre esse Metroid aí? Ele foi um dos primeiros jogos a ter... como a gente disse, foi um dos primeiros jogos a ter plot twist. Um dos primeiros jogos a ter finais múltiplos. Não, eu não tô falando que é o primeiro jogo, mas é um desses. Um dos primeiros jogos a ter uma protagonista feminina. Ele um dos primeiros jogos Metroidvania, que claro, né, faz sentido. É o primeiro. E foi uma mudança de gênero, assim, dos jogos da Nintendo, porque mesmo na época, a Nintendo já tava meio estabelecida como uma empresa de jogos mais fantasiosos, mais bonitinhos, e esse começou com... E esse foi o primeiro jogo, assim, mais obscuro, digamos, mais... Mais dark, você sozinho no espaço. E levando o lado da ficção científica, assim, ele vai pra esse lado mais dark. Isso é bem interessante. Eu me pergunto se existiam crianças que tinham medo desse jogo na época. Porque agora... Acho que não. Agora, provavelmente, com certeza, não. Mas... Mas na época, talvez, esse tenha sido um dos jogos um pouco mais mais assustadores. É claro, não mas é pra gente, mas será que era pra, na época? Eu não sei. Cara, eu concordo com o Vitor, porque ele tem momentos, sim, que são bem assustadores, assim. Tipo, tem uma atmosfera mais pesada, né? Que é quando fica aquela musiquinha mais aquele... É porque a música ajudava bastante. Tá? É, demais. Certeza, e aí você vê aqueles homem-pássaro parado com a mão assim, ó, e aquela música... E você fica, caralho, o que vai acontecer? Existe uma tensão muito grande nesses momentos. É. Eu acho que ele tem momentos bem assustadores mesmo. Assim. Mas é claro, pra época. Não. Tipo, como conceito mesmo, assim. É bem feito mesmo, saca? É interessante que a gente vê por aí, pelo menos na internet, né, afora, comentários sobre Metroid, como que ele foi importante, e aí depois sobre Super Metroid, mas existe um jogo, cara, no meio desses dois, que quase ninguém comenta porque ele ficou meio obscuro ali, ficou meio de fora. Um que é super pouco jogado, eu acho que muito porque ele é pouco acessível também, e muito pouco falado, que é o Metroid 2, O Retorno de Samus. Ele basicamente é a continuação direta do Metroid de Nintendinho, e ele vem antes do Super Metroid, de Super Nintendo, e foi lançado pro Game Boy, o Game Boy simplesmente e puramente Game Boy. Eu acho que é interessante que o Game Boy, o pai do Game Boy é o Gunpei Yokoi, o Metroid é uma franquia do Game Boy, e assim, nada, não talvez um favoritismo, mas é interessante que a continuação do jogo tenha sido pro Game Boy, saca? Não, eu tenho alguns problemas com esse jogo. Ele, pra mim, eu acho que é o menos jogável desses. É o Metroid menos jogável, é esse. É, sabe? Ele é muito difícil. O de Nintendinho, ele é tranquilo de jogar ainda, porque ele não necessariamente é feio, ele só é antigo, assim, é charmoso. A performance dele é tranquila também, é ok, assim, pra um jogo de Nintendinho. E o de Game Boy não, cara. A performance, ele já é um jogo um pouco mais lento. O frame rate dele é um pouco mais baixo. A câmera do jogo, por ser numa telinha minúscula, ela é muito próxima da Samus. Então, Samus. Tudo é muito grande. Tudo é muito grande, então a Samus tem que ser muito grandona pra você conseguir enxergar. Então a câmera é muito próxima, você não vê muito o que tá na sua frente quando você tá jogando. É interessante que esse jogo, eles se deram o trabalho de fazer uma Samus mais detalhada. Tipo, ela tem as proporções mais reais, assim. Porque no primeiro jogo ela era meio chibi. E cabeçuda, nesse, ela é mais próxima do Super Nintendo, né? Ela é uma nas proporções humanas mesmo. O que... E o sprite sendo... dela é muito bonito, inclusive. Sim. O que acaba sendo um problema pras limitações do Game Boy. Porque ela ficou gigante, ela ocupa quase metade da tela. Terço, eu vou falar. E aí você tem muito pouco espaço pra se mexer, e isso foi um grande problema que eu tive no, jogando. Apesar de você ter uma rolagem fluida, né, da câmera, em que te acompanha quando você vai de um lado pro outro, sobe e desce, em alguns pontos específicos, você tem aquela rolagem parecida com a do Mega Man, sabe, que você vai entrar de uma parte pra outra, aí o jogo congela um pouquinho e a câmera vai de um lado pro outro pra poder acompanhar. Isso lembra bastante Mega Man. Mas assim, o que de fato mudou do de Nintendinho pra esse aqui de Game Boy? As mecânicas são basicamente as mesmas, mas assim, o que a gente pode ver de cara é gráfico e salvamento. Pra quem não sabe, Metroid de versão japonesa tinha password. A versão americana não? Agora eu não sei. Não, acho que é o seguinte, acho que... Eu não me engano, mas tem uma coisa assim, a japonesa salvava... E a americana não salva e tem password, é uma coisa assim. Agora eu tenho que ver tem qualquer... o famoso código do Justin Bailey, que você usa. Que você usa a Samus com a roupinha. O maiô. Que é difícil pra que jogo fique possível. E cabelo verde. Ah, vamos lá, isso mesmo. A versão japonesa de Metroid de Nintendinho, ela tem salvamento, você pode salvar o jogo na bateria do cartucho. E a versão americana, ela usa password no lugar do sistema de e salvamento. E é um password gigantesco, complicadíssimo de decorar. E assim, ele ainda usa capital, né? Então, tipo, letras maiúsculas e minúsculas. É, e mesmo. Então, mesmo que você anote, muitas vezes você não sabe, você erra o password porque você não sabe qual é a capital daquela letra, né? Se ela é maiúscula ou é minúscula. Isso. Então, uma das mudanças do Metroid 2 em relação ao primeiro é que o Metroid 2 não, agora ele salva de qualquer jeito. Uhum. Né, faz parte do jogo o salvamento, né? Tanto que você tem as cápsulas de salvamento e tal, e aí é bem tranquilo. E, cara, basicamente isso, essas são as principais mudanças. É. Lógico que a gente tem mudanças na história também, uhum. e algumas mecânicas que foram implementadas. Uma das coisas que eu acho de level design e gameplay que eu não gosto tanto, eu acho que podia ser diferente, não sei, é que você já começa com alguns power-ups, já começa com algumas habilidades, né? No Metroid 2 você já começa com mísseis, você começa com 30 mísseis, e você já começa com o Morph Ball, você já pode virar bolinha. Eu não acho isso um problema, porque você vai ganhando outros power-ups a partir de então. Não são muitos, principalmente por causa das limitações do Game Boy, mas ele já começa, ele tem uns lasers, uns tiros diferentes, que o primeiro não tinha. Ele tem... o primeiro não tinha, no caso, tiros que se separavam e faziam coisas loucas lá. Atravessavam a parede. Esse tem. E esse, também tem a Spider Ball. É o famoso... O primeiro jogo da Spider Ball que a gente veria mais adiante no Prime, que é muito Prime. Legal. Laser Beam também, plasma. É. Foi o primeiro a ter. Pois é, mas eu acho que assim... Boa parte da diversão de um Metroid é você começa com um personagem meio que powerless, né? E conforme você vai pegando os itens, você vai ficando mais powerless, forte. Powerless, no caso, fraco, né? Você começa com ele mais fraquinho, sem tanta habilidade. E conforme você vai andando, você vai pegando as coisas e vai se sentindo mais forte. Mas e você no já, caso já esse, começar, já esse começar faz Metroid. Isso. Então, mas você já começar Metroid com a quantidade de habilidades que ele tem, eu acho que não é algo tão legal, saca? Tipo, você já começar com isso e já começar com o Morph Ball, eu acho que você poderia, mesmo que fosse muito simples, você pudesse pegar naquela primeira, no começo do jogo, eu acho que você já começar com isso, eu não acho tão interessante. Tanto que é algo que eles tiraram, né, no Super Metroid, já não começa com o míssel e nem com... Então... O Morph Ball eu não lembro, mas o míssel eu acho que você não começa. Não começa também não, você pega daqui a pouco. Ah, é verdade, você pega igual no 1. Igual no 1. Não, mas o interessante é que assim, a gente tem que analisar os contextos, né. No caso do Metroid 2, ele foi lançado pra Game Boy... que era vendido como aquele brinquedo de passatempo, como aquele videogamezinho de passatempo. Um conceito que, cara, felizmente mudou, hoje em dia não é mais assim. Não se faz mais jogo pra portátil, até um tempo atrás fazia, mas não se faz mais jogo pra portátil pensando, é um portátil em que as pessoas vão jogar 10 minutinhos e desligar. Até porque agora não, isso é o papel do celular, do smartphone. Esse é o papel do celular, então hoje em dia você tem jogos... É um pensamento que é levado em conta, mas não é o foco da criação do jogo, né? Era o foco da criação. Não, hoje. Hoje não. Você pensa. Tanto que, tipo assim, você pode salvar em qualquer lugar, você pode fazer esse tipo de coisa até hoje em dia, porque o povo sabe, isso hoje, também acontece. Mas não é o foco do jogo. Final Fantasy pra portátil, né? Então, assim, é um jogo de 300 horas, assim, em uma Final Fantasy Tactics, que uma batalha demora 1 milhão de horas lá. Enfim, mas antigamente era pensado, era tipo, cara, esse jogo aqui, como é que a gente vai fazer pra ele ter mini partidas de 10 minutos aqui, em que a pessoa pode jogar, salvar e depois continuar, entendeu? Então os jogos eram pensados muito assim pra portáteis, como Game Boy, Game Boy Advance e até alguns jogos de DS também. E no caso desse Metroid, ele também foi pensado dessa forma. Tanto que ele é um jogo mais curto, em que o foco aqui, cara, não é explorar. Não é você ficar explorando e ficando mais... Não, seu foco é matar os Metroids daquele planeta. É basicamente isso. Você agora foi mandado pra uma missão nesse planeta que é o SR... Como é que é o nome? 388. Uhum. E aí você tem que matar um número LX de criaturas e de Metroids... Uhum. Uma vez que você termina isso, cara, você tá perto do final do jogo, você zera. Então é por isso que você começa com um número ali já de tiros e já com a Morph Ball e já com o míssil. E você vai ficando só mais forte do que você já tava pra você ir facilitando mais esse esqueminha, entendeu? Até porque os Metroids também vão ficando mais fortes. Isso, tem várias fases também, eles né? Eles vão evoluindo. Isso que o Alexandre falou, ah, pô, acho que Metroid tem que continuar, tem que começar com a Samus sendo fraquinha e ficando mais forte. Isso aí eu acho que é uma das características mais interessantes do jogo, mas uma coisa interessante que eles começaram a fazer no Metroid Prime é o jogo começar com você com praticamente tudo. Metroid Prime você tem aquele prólogo, verdade. Né? Você tem praticamente tudo, você tem míssil, você vira bola, você consegue carregar o tiro, você faz tudo. E aí você perde todas essas habilidades. Aí você fica fraco. E isso é muito interessante porque, ironicamente, é algo que Metroid fez parecido com Castlevania, né? É. No Castlevania Symphony of the Night você já começa com algumas armas, com alguns poderes, isso. E a morte chega e rouba tudo que você tem. É. E no Metroid Prime, que é um jogo que agora veio depois de Castlevania Symphony of the Night, você começa já com os poderes de Super Metroid e você perde eles no... Pelo Ridley, né? O Ridley, ele te dá um empurrão lá, você bate na parede, assim, e aí você perde. E aí depois você vai conseguindo recuperar esses power-ups que você já tinha no início e ficando muito mais forte do que você era no início. É, e você pega até coisas extra. Pega coisas extras, vai ficando cada vez mais forte. Ah. Então é interessante porque os jogos da série Metroid, eles sempre têm o seu jeitinho de começar, assim, né? É, só me corrigindo, eu falei que eram os itens do Super Metroid, não, os itens do Metroid, né? Ah, é. Exatamente. E é basicamente isso, assim, o Metroid 2, ele mudou algumas coisinhas, ele tem esse jeito diferente de jogar, né? Ele é um jogo bem mais curto, ele é um jogo um pouquinho mais feio, vamos dizer que ele é mais feio que o de Nintendinho? Não acho, caralho. É difícil. Eu acho ele mais bonito, velho. Porque assim, sério, como, como ele é de Game Boy, ele tem menos cores. Acho que se você tirar um print e comparar com o de Nintendinho, ele é mais bonito. Mas a performance dele, velho, eu acho bem pior. A animação é a animação, exatamente. O jogo bonito não é só um print, eu acho que é o jogo rodando. O Nintendinho eu acho mais bonito. Eu acho muito feio, eu acho que ela devia ter pelo menos mais um frame no walking dela. Que ela só tem dois frames, eu acho muito bizarro. Pois é. Então, é mais a animação, assim, dos bichos, dos inimigos, dos personagens. É, não, eu acho que, assim, os sprites do cenário, dos inimigos, ele é mais bem detalhado. Mais bem detalhado, mas tem menos cores também. Exatamente, mas, então, eu acho que, assim, as cores, o visual do jogo, ele é mais bonito realmente no Nintendinho. Mas eu acho que os sprites, eles são mais bem detalhados no Game Boy. Exatamente. Não, e lembrando assim, que ele é um jogo de Game Boy, mas ele funciona no Game Boy Color também, né? Então no Game Boy ele fica lá preto e branco, mas no Game Boy Color ele tem as cores. E mas são as cores bem... Assim, aquele verde, uma paleta aquele bem, laranja. Exatamente. E o de Nintendinho é bem mais bonitinho. E o de Nintendinho é vivo, cara. As cores são vivas, é maravilhoso. É, ele brinca muito com os azuis e os roxos, né? Ele tem esse tom meio de cores frias. Assim, dependendo de onde você estiver, você também vai ter, tipo, se tiver em Norfé, mais laranja e tal. Mas assim, é bem mais bonitinho, né? A escolha das cores. Das cores, é. Então, mas assim, tudo isso obviamente foi por uma questão de limitação técnica. Não é nada, o jogo é feio, fizeram um jogo mal feito. Não, é limitação, pura limitação técnica. Os caras não tinham como pôr mais cores, e aí eles fizeram o máximo com aquilo ali. Posso falar sobre a história? O que você quiser. Ok. Então, é porque a gente falou sobre... Ah, a Samus foi... O seu objetivo é matar Metroids nesse jogo. E a gente podia explicar sobre qual é o objetivo geral da história. Porque no primeiro jogo existem os Piratas do Espaço. Existe a Federação Galáctica. Essas coisas você provavelmente já ouviu, não só em Metroid, porque tem muito disso no mundo, na mídia. Piratas do Espaço e Federação Galáctica são duas coisas que acontecem muito. Que tipo, Federação Galáctica seria meio que uma unificação de vários planetas e sei lá o quê. E a Federação Galáctica, ela tem seus pensamentos políticos. E ela tava carregando Metroids, que foram roubados pelos Piratas do Espaço. E o objetivo da Samus é parar os Piratas do Espaço de usar esses Metroids como arma. Porque... Isso é Metroid 1, né? É, no primeiro Metroid. E os Metroids, no caso, eles são pequenas formas de vida que sugam a energia vital. Não é nem, tipo, sim, eles não é nem fluidos, tipo, sangue ou qualquer coisa assim. Eles sugam meio que a alma dos seres vivos e matando eles. E os piratas do espaço estavam usando eles como armas biológicas pra destruir os seus inimigos. Aí a Samus vai lá pra Zebes, que é onde tem a base deles, e destrói os piratas do espaço e destrói os Metroids que tem lá. Ela luta contra o... Como é que eu posso dizer? O cérebro da operação dos piratas do espaço, que é a Mother Brain, o cérebro-mãe, como... Tradução abrupta? Tradução, é. E tem uma coisa legal nisso, que quando ela destrói a Mother Brain, ela começa uma contagem regressiva. A gente não falou sobre isso, que é uma contagem de autodestruição, que se ela não sair de lá até o tempo acabar, o mundo explode. O planeta lá. Não só o planeta, a base dos piratas do espaço, explode. E aí ela segue. O próximo objetivo dela é o do Metroid 2. Que ela viu o problema que os Metroids podem ser, e ela fala, eu vou lá pro planeta de onde eles vêm, e eu vou destruir todos. Eu vou destruir todos os Metroids, extinguir uma raça inteira do universo antes que eles sejam usados como arma novamente. O que a gente vai ver mais adiante, que não dá em nada, porque sempre tem problema. Não confie na Federação Galáctica. Então, ela vai lá e destrói todos. E você vê a evolução que os Metroids podem fazer, né? Com o tempo. Tem o Metroid original, que é o Metroid que a gente conhece, o da capa dos jogos e sei lá o quê. Aí tem eles evoluir para letras gregas lá. Eles vão evoluindo para Alpha, Gamma, Zeta e Ômega. E aí tem também a Rainha Metroid, que é o chefe final do jogo. Você derrota a Rainha Metroid, tem um jeito muito legal de derrotar ela, que você deixa ela te engolir como uma bolinha e você deixa uma bomba dentro dela pra ela explodir. Isso é bem legal, viu? E aí, na saída do planeta, você encontra um bebê Metroid, um ovinho que é o último Metroid de todos. É o ovinho racha e sai o bebê Metroid que te segue, porque ele te vê como uma figura materna. E assim acaba Metroid 2. Você destruiu todos os Metroids do universo, mas ainda tem esse, o bebê Metroid que tá com a Federação Galáctica. Tipo, a Samus, a missão dela era exterminar os Metroids, né? Ela entra nesse planeta, mata todo mundo. E no final vê esse bebezinho que gosta dela. E ela leva pros cientistas, né? Pra poder eles fazerem estudos e pra eles cuidarem do bebê. Eu não sei até onde foi pena, porque era um bebê e ela talvez tenha ficado com medo de matar um bebê. Acabou de nascer o bichinho, coitado. Ou se realmente ela teve uma mentalidade científica de tentar, não, vamos estudar, vamos tentar ver o que a gente pode fazer com isso aqui. Mas de qualquer forma, ela não mata, né? O bebê Metroid leva pros cientistas lá da Galactic Federation, né? E assim a gente chega em Super Metroid. Então, vamos falar agora de Super Metroid, que é só o melhor jogo da série Metroid antes do Metroid Prime. Então vamos e lá. O melhor jogo de todos os tempos. É um dos Caraca, melhores né? jogos Um de dos melhores Super jogos de Nintendo. Super Nintendo, um dos melhores jogos de todos os tempos, é um dos melhores Metroids, se não for o melhor. E é isso aí, Metroid. Vamos falar de Metroid. Vamos falar de Super Metroid. Vamos falar de Metroid 3. Tá. Concluindo com o que o Victor tinha falado sobre Metroid 2, só sobrou um único Metroidzinho, né? Só Bonitinho, um. fofinho. Um único. O bebezinho lá, Sim, Baby todo igual. Metroid. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Cara, velho, como eu adoro essa intro, abertura. Uhum. A abertura de Super Metroid é sensacional. É. E se antes você precisava ler em manual ou alguma coisa, não. Não tem você manual, tem... não tem manual pra ler. Não tem manual, mas tem meia hora de texto explicando. Cara, que esse jogo, ele é um dos primeiros... Abertura, né, ele é um dos primeiros jogos que tem meio que cinemático da Nintendo. Cutscene. Tem o prólogo no começo e no final, mas a gente fala sobre isso depois. Não, antes de começar... velho, meu Deus, que jogo foda! Antes de começar, Jesus, Deus. Aparece só Nintendo. E aparece um pedaço de um laboratório. Aí aparece 1994, é? Aparece o ano. E aparece, depois aparece Super Metroid, assim, parecido com o primeiro, só que com um gráfico muito foda. E aparece o laboratório e tá tudo destruído e um monte de gente morta. Essa tela de título é maravilhosa, meu Deus. Não, agora Deus. A gente tem 16 bits, meu filho. Aqui é cor pra caramba. Tem cor aqui pra você dar e vender. Nossa, sim. Como as cores são importantes nesse jogo. Nossa, cara. É incrível como eles tinham... Eles fizeram um ambiente sci-fi coloridaço. Muitas bonito, cores. Pra mostrar que você não precisa fazer um jogo... com uma só cor, pra ele ser ambiental, sei lá, ambiental. Vai, segue. Não, interessante é que nessa cutscene de abertura que o Alexandre tava falando, que aparece tipo o símbolo da Nintendo, aí mostra um pouco uma parte do laboratório, um traveling da câmera. Uhum. Aí daqui a pouco aparece, Nintendo apresenta, aí o ano, aí outro traveling da câmera, aí aparece bem assim, Metroid 3... Nintendo apresenta Metroid 3. Verdade. Aí depois a câmera muda assim, mostra todo o laboratório, aí aparece Super Metroid, o símbolo do jogo mesmo, a logo. Então ele é apresentado como Metroid 3 aqui no Super Nintendo. É verdade. E era o nome dele, né? Antes o nome do jogo. Se chamava Super Metroid, ele chamava Metroid 3. É. Ele só entrou nessa convenção, né, de mais um jogo do Super Nintendo que se chama Super, né? Uhum. Que tem Super antes. E aí ele começa com a historiazinha lá, Last Metroid e tal. Metroid 2, a Samus foi lá e terminou de exterminar os Metroids, sobrou um Metroid e ela levou pros cientistas. Aí os piratas do espaço, os Space Pirates, eles invadiram a base lá do Galactic Federation, onde estava esse Metroid. E, meu Deus, inclusive esse é o começo do Super Metroid, né? Ele pois não é. Só conta essa parte da história, mas você vive ela. Você recebe um chamado dos cientistas e você entra na base. E na base tá tudo bem com a base, tá tudo funcionando. Você vai andando e você vai encontra os cientistas mortos pelo chão, né? Os cadáveres dele. E você ainda não sabe o que aconteceu. Até que você vai andando, passando pelas salas, e você encontra uma sala em que tem apenas o Baby Metroid dentro de uma cápsulazinha. E você tenta sair desse lugar e a porta fecha. Depois se revela quem? Quem é que tá lá? Essa introdução do Ridley é maravilhosa. Porque, tipo, tá lá, você tá numa sala escura. Não tem nada lá. Só tem o Baby Metroid. Você pode pegar um Baby Metroid? Não, você não pode. O jogo não te deixa. E aí passa alguns momentos, só um olho brilhando. E você fala, o que é isso? E aí aparece ele inteiro. E você fala, oh. E aparece as patas do Ridley, e depois aparece o corpo dele inteiro, e ele dá o rugido dele. E depois do rugido dele, começa a tocar a música tema do Ridley, que é maravilhosa. Enquanto toca a música do Ridley, gente, meu Deus, você começa a enfrentar o Ridley no começo do jogo, você tá com a vida cheia, porque até agora nada te ataca, nada é hostil. E o Ridley, ele aparece e começa a te atacar e você tenta acertar ele. Os seus tiros acertam ele, mas ele não parece se sentir tão afetado pelos seus tiros ainda. Você tem aquele tiro ainda que é só aquela bolinha no começo do jogo. E conforme ele vai te atacando, sua vida vai descendo e você tentando desviar e você não consegue esquivar os ataques dele direito. E você acha que vai morrer porque você tá no fim. É tipo o encontro do Mega Man com o Sigma, né, cara? Vamos nos encontrar novamente. Sim, tanto do Sigma... É literalmente isso. Quanto do... No Mega Man X, o encontro dele com o Zero. Com porque o encontro com o Zero, você percebe que você pode ser... Não é com o Zero, é com o cara que derrota o Zero. É o Vile, verdade, é o Vile. Você descobre que você tem que ficar melhor porque você não consegue derrotar o Ridley no começo do jogo, assim como no Mega Man você não consegue derrotar o File. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa bem interessante. Eu recomendo que assistam um vídeo. Incrivelmente, eu vou falar essa recomendação. É o Teens React, eu acho que é esse o nome. Teens React to Super Metroid. Que eu odeio esse canal dos React e tudo mais. Compartilhamos. Mas esse vídeo é muito interessante, de ver os meninos que nunca tinham jogado Metroid antes, jogando e vendo essa parte e achando, ok, eu vou morrer agora, eu não consigo essa luta é muito difícil. E chegando num ponto que o Ridley vai embora. A base começa a explodir. E aparentemente ele tá com medo de morrer na explosão da base, e ele rouba o Metroid e vaza daquele local, e a porta que tava te prendendo ela abre. Não, e você tem que fugir dessa base antes que... E dando detalhe que o jeito que ele foge é um uso maravilhoso do Mode 7, que é ele voando na direção da tela, crescendo o sprite lá e dele. E quebra, bate como se batesse na câmera, né? Aham. E aí corre! E aí a porta abre... Você foge. E você foge e tem um tempo contando, tá tudo destruindo, tá o teto caindo e você tem que fugir de lá o mais rápido possível. E aí, aí sim, como o negócio tá explodindo, ele vai entrando pra um lado e pro outro. As plataformas vira. E você vai tentando lidar com isso, velho. Melhor jogo do universo. Sensacional. Ah. É a Samus explodindo mais um planeta, né? A Samus explodindo planetas aí desde 1900 e... sei lá, 91. No caso, era a nave, né? A base espacial. É uma base. No caso, isso aí é um prólogo, né, cara? E aí, a partir daí, a série começou a ter prólogos, assim... Inclusive, o prólogo do Metroid, pra mim, é bem parecido com esse. Também. E é por isso que eu acho sensacional, porque ele não... Ele começa com um texto, né? O começo de tudo é um textinho, explicando o que aconteceu nos outros Metroids. Mas, dessa parte, não é um texto contando que o Ridley roubou o Metroid, nem nada. É embutido, né? Você tá jogando, você tá vivendo aquilo. É emergencial. Aquilo tá acontecendo e você tá participando daquilo, né? É muito, muito legal eles terem adicionado isso no começo do jogo. E, assim, mais uma vez, eles tentando mostrar pra você a capacidade de Super Nintendo e de como esse jogo vai ser foda daqui pra frente, né? Uma coisa legal que a gente não comentou, que eu acho interessante também desse lance de tecnologias, que a Nintendo tenta usar um pouco o Metroid pra poder mostrar como o videogame dela é foda, né? E no Game Boy, quando você derrotava os Metroids da área, no Metroid 2, a tela também tremia, né? Ela ficava subindo e descendo rapidamente assim, que dava a impressão de um terremoto, que era algo muito legal também. Outra coisa que é interessante citar é que bem no começo do jogo, assim, quando ela tá descendo um elevador, ela tem um resumão da história. Que ela fala sobre como ela matou a Mother Brain, tudo isso que eu falei antes, ela tem esse resumo pra você se situar na história. Se você não tiver jogado os outros jogos, você já entra no jogo sabendo o que tá acontecendo. Porque basicamente ela... Dá o resumo geral, assim, da história, que é ótimo. E é legal porque ele tem algumas telas de texto, né? Vai escrevendo na tela e depois mostra alguns pedaços da cena acontecendo em preto e branco, né? E é genial porque é preto e branco, velho, é muito bom, porque é preto e branco, porque é no passado, só que ele tá contando a história do Game Boy. E o Metroid 2, ele é em preto e branco, entendeu? Velho, é muito bom. E aí, nessas cenas, a mostra ele encontrando o Baby Metroid, que tá dentro do ovinho, né? E ele voa e fica voando em volta dela. E também mostra a cena em que você destrói a Mother Brain. E aí, ela recebe... Ela meio que perseguindo o Ridley e os piratas, ela vai pro planeta Zebes. De novo. Pra poder de novo, pra tentar recuperar o Metroid, ou destruir o Baby Metroid. E pra poder acabar com os planos dos piratas espaciais, né? Ela vai atrás do Ridley e ela quer destruir o Ridley, porque o Ridley foi o cara que matou os pais dela também, né? O pirata espacial, filho da puta. De acordo com a lore. Uhum. Que isso meio que não é citado no jogo até muito tarde. Que a gente vai falar sobre isso no futuro. E mas... é, e é, Mas isso faz parte da lore. E quando você sabe isso, o Ridley vira um inimigo muito maior. Dá um pouco mais de importância, né? Eu não sei se até então eles já tinham decidido isso. Eu não sei se fala no jogo que foi ele ou realmente o assassino dos pais delas, fala isso no Super Metroid. Mas assim, eu acho que foi uma boa justificativa para de vilanização do Ridley, né? Porque ele sempre foi o arquivilão dela, desde o Metroid 1, assim, mas. Eu acho que no primeiro ele aparece como um dos chefes. Nesse é quando ele começa a ser estabelecido como aquele vilão grande, assim, porque ele é o último chefe que você derrota e ele é o cara que rouba. Ele é o cara que chega lá e rouba, mata aquela galera e rouba o bebê Metroid. Ele já vira um arquivilão maior, assim. É ele e a Mother Brain lado a lado, que sendo os chefes dos piratas do espaço. A Mother Brain, para quem não sabe, ela é como se fosse um computador orgânico, né? É uma inteligência artificial, só que ela também é orgânica, ela é viva. E ela é uma das cabeças. Haha, cabeças! É. Ela é uma das cabeças por trás dos planos dos Space Pirates, né? Os Space Pirates, eles são. É, assim, ele tem os pau-mandado deles, que é aqueles bichinhos menor, mas tem os cabeças, né? Que seria o Ridley, a Mother Brain, o Krayt e mais outros dois, né? Que O seriam. Phantom e o outro que eu não sei o nome, eu não lembro o nome. É. Dragon! É. Ah, lembrei. E aí a Samus, ela vai para esse planeta para tentar encontrar com eles e destruir eles, né? Acabar com os planos maléficos deles aí. E aí, o E aí. objetivo dela é basicamente matar esses caras pra matar Mother Brain e impedir que eles usem, impedir novamente que eles usem o Metroid como arma biológica. Meu É, e o Deus. Baby Metroid, né? Inclusive. É, pois é. E aí começa, de fato, o O Super jogo. Metroid. Super Metroid, ele evolui, ele já tem vários dos conceitos que a gente já trabalhou e a gente já comentou aqui no podcast sobre Metroid 1 e 2, né? Só que melhor e maior. Eu tenho uma coisa a dizer sobre Super Metroid. Que eu acho que é o melhor jogo do Super Nintendo, hein? Melhor Será? jogo do Super Nintendo? Eu não sei agora. É, Melhor talvez Chrono seja o Trigger? melhor. Pois é, eu acho que é o melhor, assim, tudo que ele faz. Ele é o melhor jogo, assim, ele é conciso, ele é inovador. Ele é grande, assim, mas não muito grande do jeito que Ele é fica lindo. chato. O jogo, ele tem uma direção de arte muito bonita, assim, ele mantém a mesma direção do de Nintendinho, principalmente. Só que agora, de forma, assim, muito mais ilimitada do que antes, né? Então você consegue ver muito mais detalhes nos sprites. Um fato interessante é que se você Nossa. joga Metroid 1 e Metroid Game Boy, eles só flipavam o sprite, né? Eles invertiam o sprite da Samus da esquerda para a direita. Então era como se ela trocasse o canhão de braço, né? Então ela tá olhando para a esquerda, o canhão tá no braço direito. Ela olha para a direita, o canhão tá no braço esquerdo. Porque é mais fácil você flipar um sprite do que você criar outros, né? E no Super Nintendo não. No Super Nintendo, eles criaram sprites diferentes para cada lado que ela tá olhando. Então, para a esquerda, o canhão, por exemplo, tá no lado direito. Quando ela olha para a direita, continua no lado direito. Então, eles inverteram na arte mesmo, entendeu? Verdade. Então, é o que dá muito mais trabalho. As animações são muito interessantes. É um jogo Nossa, muito mais cinemático, né? Igual a gente já falou aqui. tem cada detalhezinho Não. nesse jogo se você fica parado por um instante, ela dá uma respirada, ela dá uma mexida que é tão sutil, É, mas ela meio que adiciona sobe uma e desce. vida a ela. Ela não é um robozinho. E pela primeira vez agora a gente não tem um fundo completamente preto, né? Agora os backgrounds eles são realmente detalhados e são muito detalhados, muito bonitos também. Gente, é estupidamente lindo esse Porque jogo. agora você tem possibilidades de efeitos de partículas, camadas de background também, né? Então, assim, por exemplo, nessa primeira parte do jogo em que a Samus desce com a nave, você tem um fundo lá do cenário mesmo, que tá meio nublado, como se estivesse chovendo mesmo. Aí você tem a camada das partículas de chuva, aí você tem a camada de foreground, você tem a camada de onde acontece o jogo mesmo, e ainda tem uma de background que complementa o cenário, entendeu? Então agora você tem várias camadas, que é aquela paradinha que a gente já falou dos modos, né? Dos modos gráficos. Então ele usa bastante em alguns ambientes do jogo. Usa Mode 7, em alguns outros usa os outros modos gráficos do Super Nintendo, que permitem você ter paletas de cores diferentes, para cada tipo de camada que você usa. Uhum. Então ele usa realmente bastante das tecnologias que o Super Nintendo usava na época também. Agora você tem, por exemplo, efeitinhos de água. A água ela é muito mais bonitinha, os sprites de água. Praticamente tudo no jogo é animado. Então é bem legal assim mesmo. Os caras eles realmente pegaram tudo que eles aprenderam com Metroid 1 e Metroid 2 e eles melhoraram e botaram aqui nesse de Super Nintendo, fazendo um jogo muito mais conciso. Muito mais bonito também. A palavra do dia é ambientação. Ele faz esse mundo maravilhoso. Ele te bota nesse mundo e você se sente dentro desse mundo, não só com o cenário, não só com esses detalhes sutis que eu mencionei. Você também é botado dentro do jogo pelos efeitos sonoros, pela música, a música não, desse não, jogo. Por favor, Vitor, sabe que música que você vai pôr agora? Qual? Lower No Fair. Você vai pra esquerda e você desce. Depois que você desce uma porta que tá abaixo, você tem um fog, né? Não, e agora o jogo tem passando. Mapa. Agora o jogo tem mapa. O jogo tem mapa. Você sabe pra onde você tá indo. Você sabe pra onde é que você tá indo, você tem que você tem que ir. Tem coisa pra você coletar. Exatamente. Você tem uma sequência de plataformas e um corredor que vai só descendo, né? Uma espécie de corredor pra baixo, assim, que você desce, que é gigantesco. Eu não sabia. E primeira vez que eu joguei esse jogo, eu não sabia por que tinha um corredor tão grande assim, ou o que estava acontecendo. Depois que você chega na parte de baixo, você encontra uma espécie de algo mais mecânico, né? Porque até agora tudo foi muito orgânico, e você vê que tá tudo destruído. E esse local que você tá visitando é o final do Metroid 1, né? Tá tudo destruído porque é exatamente o local onde você destruiu a Mother Brain. Inclusive, você passa pelo local onde ficava a Mother Brain. E é o lugar onde você fugia do planeta no primeiro Metroid. E agora tá tudo deserto, tudo destruído, tudo com uma certa ambientação meio negativa, assim. Gente, esse jogo é muito bom, velho! Não, cara, e as mecânicas? Agora a gente tem muito mais mecânicas. Você tem aquela mecânica do... como é que é? Que você se pendura na parede pra poder pular. É o grappling. Grappling. Agora sim você tem o diabo do meu ódio. Como é que é o nome? O... Forevs. Screw Attack. Screw Attack existia antes. Ah, é verdade, né? Existia? Ele existia no primeiro, só que nesse ele tá muito legal. Tá muito massa. Que é um dos últimos habilidades que você pega, né? Você tem agora corrida super ultra rápida. Ah, é, a corrida é importante. Um monte de mecânicas novas. Não, os itens novos, né? Eles introduziram um monte de item que agora faz parte do Metroid. É. Você tem o Super Míssil. O Super Míssil. Diversos outros tiros. A corrida super rápida, que você também pode usar o famoso Shine Spark. Super pulo. É. Nossa, cara. O Shine Spark é qual, Vitor? O Shine Spark é quando você tá correrendo, aquela corrida que você pega o item. Eu tô tentando lembrar o nome do item. Speed Booster. Você corre o mais rápido possível. Quando você tá correndo, você abaixa. E aí ele pega essa energia ele segura a energia e fica segurando. E aí você pode pular. E quando você pula, você escolhe a direção que você quer voar. E ela sai voando. Isso é muito louco. E é um voo, tipo, cabuloso. Ela voa e, assim, é tão... Qualquer coisa que tiver na frente dela vai explodir. É. Mas assim, é um pulo, é um voo tão desgastante e consome tanta energia que a própria energia dela gasta, né? Ela gasta um pouco de vida quando ela usa esse pulo. É. A vida dela diminui um pouquinho, assim. E, pois nossa, é, cara. Eles... Não. Aí, os itens do jogo, né? Tipo, você tem os mísseis normais, que abre as portas vermelhas e que dá um dano legal nos bichos. Você tem o super míssel, que abre as portas verdes. E que dá um dano desgraçado. E são poucos no jogo, então você tem que economizar bastante. Uhum. Você tem a super bomba, né? Que é uma bomba que você usa quando você vira a bolinha. Ela Power bomb. Power bomb, isso, obrigado. Ah, que tipo, ela destrói. Ela consegue. Tem a habilidade de destruir vidros, de abrir as portas verdes e de matar inimigos específicos e coisas específicas. Um dos meus tem favoritos. Grappling Hook. Um dos meus favoritos, o visor raio-x. E o Vision X, que ele consegue fazer com que você veja coisas escondidas ou paredes falsas. Cara, essa mecânica especificamente, ela foi implementada de uma maneira maravilhosa no Metroid Prime. Uhum. Essas mecânicas de visão, uhum, de visores, nossa. Eu inclusive acho que ela é não tão boa em Super Metroid, porque meio que você tá andando e você... Tipo, não, depois que você já pega ela... Você vai em todos os lugares que você já foi do jogo, em todas as telas, você para no meio da tela e fica usando o visor. Aí você vai pra próxima tela, para o jogo e fica usando o visor. E ela meio que segura o jogo, né? Tipo, o jogo todo congela quando você tá usando. Mas o jeito que ela foi implementada é muito interessante tecnicamente, assim. O porque não é uma coisa que você vê muito na época, principalmente. Uhum. É bem interessante. E é legal também que a Samus agora, ela não, ela pode, ela tem todo um leque de movimentos que ela pode fazer, que ela agora atira na diagonal, atira pra cima, atira, ela se abaixa e atira, antes de você virar a bolinha, você aperta pra baixo, ela abaixa, você aperta pra baixo de novo, ela vira a bolinha. É, um problema muito chato do Metroid 1 é porque você não conseguia atirar agachado. Pois, né? E tinha muito inimigo baixo. É, e sempre que você apertava pra baixo, ela já virava a bolinha e você não conseguia. E tinha uns inimigos que eram menores que você e você só conseguia acertar eles quando eles saíram. Wall jump, gente. Saiu. É, você tem... Então, Wall jump. Tem um wall jump. Wall jump é, eu acho, uma técnica que eu não vivo sem hoje, mas eu ainda acho ela super, muito complicada de usar. É difícil no Super Metroid, ela é mais fácil nos GBA. Ela era extremamente difícil. Na época, as pessoas ainda não tinham uma ideia de como fazer um wall jump que fosse... Qual é a palavra? Que você fizesse no instinto, assim, que... Ah, ok. Não, eu não... Eu não tenho certeza. Não tenho certeza, mas eu acho que eu zerei Metroid sem saber do wall jump, saca? Não, tem como dar não. Eu acho que não dá, hein? Porque tem uma parte que você tem que saber. Pelo menos uma parte. Aquela parte que você cai e tem uns bichinhos que ficam pulando nas paredes. Os macaquinhos que te ensinam. Mas eu não tenho certeza disso agora, mas eu acho que antes de você encontrar com eles, tem um corredor. E aí dá pra você pegar a speed no corredor e dar o pulão, saca? Ah, não, dá não. Você tá errado. Não tenho certeza, mas eu acho. Porque assim... É uma técnica muito complicada que o jogo não te ensina a fazer, saca? Você jogando o jogo sozinho, eu acho que é muito complicado você descobrir que você tem essa técnica. E é uma técnica que você tem desde o começo do jogo, que não é dada por você através de nenhum power-up. Mas a técnica mais difícil do que o wall jump, cara, é a da bolinha pulando. Não é, velho. Eu acho mais difícil que o wall jump. Bomb jump? Bomb jump. Não. Bomb jump é foda. Ah! Bomb jump é complicado. Se você pega o timing, se você descobre como fazer, é chato, fácil, mas é. Mas é mais chatinho. Uhum. Mas. Não, mais mas é que. Wall jump. Mas o bomb jump, ele não é essencial, saca? Você não precisa. Ele não é tão útil. Tipo, apesar de eu, desde que comecei a jogar esse jogo, quando eu peguei a bolinha, você quer fechar o mapa, e você fica subindo no começo do jogo, assim, até o céu pra descobrir se acha alguma coisa. Mas assim. Tudo isso, ela é um pouco desnecessária, porque não tem nenhuma parte que você realmente precise subir muito com ela. E todas essas partes que dá pra você subir só com ela, você consegue subir melhor. Ou com o pulo mais alto, ou com o pulo do Screw Attack. Sem ser o Screw Attack em si, mas o pulo do Screw Attack, que você já pode voar. Você já pode ficar dando consecutivos pulos. Mas o que eu acho bizarro é que até hoje eu não sei todos os movimentos de Super Metroid. Será? Porque... Não sei, cara, porque olha, tem uma coisa no Super Metroid que é o seguinte, eu só descobri... Gente, é muito bizarro isso. Quando você começa Super Metroid, você deixa o jogo sem mexer no controle, ele começa a rodar uma demo, que é uma versãozinha de um carinha jogando. Tipo assim, é tipo um vídeo de 30 segundos a 1 minuto, em que ele faz alguns movimentos específicos. E aí, nisso, tem um momento que ele fazia com que ficava vários círculos verdes rodando em volta da Samus. E tem um momento que ela explode, ela fica sem a roupa e ela começa a encher todos os mísseis dela, enquanto a vida dela diminui e depois ela volta a virar a armadura. Eu fiquei maluco quando eu vi isso e eu nunca entendi como é que fazia pra você usar essas habilidades super especiais. É, uma delas é, dependendo dos itens que você tiver, dos tiros que você tem, a gente esqueceu de falar dos tiros, mas se você tiver, tipo, a habilidade de carregar o tiro, já tiver a super bomba e tiver algum tiro especial, seja o tiro de gelo ou o tiro de... Não tem Fazão, Fazão é no Prime. Algum tiro especial, se você carrega o tiro claro. E você vira a bolinha e tenta usar o super míssel, ela usa alguma habilidade especial da arma que você tá usando. Que? Você não sabia disso? Eu acho isso mentira, hein? Não, é verdade. Ela tem. Acho que são 4 habilidades especiais baseadas no tipo de arma que você tem. Tem certeza que você não tá pensando em Metroid não, Prime? Não, não tô, não. Tô falando de Super Metroid. Cara. Se você tiver o Super Mi. Ó, o que você tem que fazer? Você tem que estar com a Power Bomb. E você tem que ter algum tiro especial e a habilidade de carregar. Você vai lá na Pet Start, vai nas habilidades que você tem e deixa só essas que eu falei. Tipo, uma habilidade especial. A habilidade de carregar e já tem que ter a Power Bomb. Você vai apertar o Select até ficar sublinhado o item da Power Bomb. Discordo. Você vai carregar o seu tiro. Discordo. E quando ele tiver carregado, você vira a bolinha pra poder usar a Power Bomb. Só que se você tiver com um tiro, algum tiro especial e tiver a Power Bomb carregada, em vez de usar uma Power Bomb, ele vai usar um poder especial. Cara, eu tenho certeza que isso não é verdade. Discordo. É verdade? Caralho, discordo, velho! Eu também discordo, eu falando... discordo. Gente, eu juro que eu tô falando a verdade, mentira, velho. Mentira. Eu acho que eu tenho. Vocês não sabem. Você tá confundindo com o Metroid Prime. Ele jogou no emulador. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que... Não, eu tinha um cartucho. Que eu joguei. Eu tinha um cartucho de Super Nintendo, gente. Eu fiz, eu tenho certeza. Meu Deus, é verdade! É verdade! Eu pesquisei aqui, é verdade. É verdade. Oh, Deus. E tem o Crystal Flash. Manda as travas desse vídeo aí, o... Eu mandei um link aí com É verdade. Os pulos secretos e coisa assim. Meu Deus! Agora é verdade. Não sei. Agora, uau, eu tô... Ainda acho mentira, que o cara tá jogando emulador com filtro. Não, tem isso no jogo ainda. Mesmo. E aí o que acontece? Ele fez mod... O Sound Flash é um negócio que eu ainda não sei como é que faz até agora. Inclusive, eu vou descobrir agora, porque eu acabei de ver aqui no negócio que o Vitor mandou pra gente. Eu nunca soube que tinha essa coisa da Power Bomb, cara. Você tava falando, eu tava pensando, cara, que besteira que o Alexandre tá falando. Que coisa mais maluca. O cara leu besteira na internet aí, tá passando como se fosse informação. Tá estragando nosso podcast, tá falando, tá deixando o povo... desinformado? Não, você tava falando a verdade. Eu tô impressionado que eu não sabia disso. Eu tô realmente impressionado. Caramba. Ok. Parabéns, Alexandre. Caralho, todo mundo achou que eu tava mentindo. Nem o Fred acreditou. O Fred não achou que eu tava mentindo. O Alexandre já me falou isso há muito tempo. Eu tava só zoando. Eu realmente não sabia. Então. Eu achava. Não, mas. Eu realmente achava que você tava falando do negócio do Metroid Prime. Tava confundindo só. Tudo bem, tá confundindo, normal, sem problema, mas. Descobri que era verdade, né, velho? Pois é. Cara. Tá chovendo! Incrível, hein? E tem mais, né? Porque eu não sei. Não dá aqui o. Até hoje eu nunca fechei nenhum, fechei, sei lá, o Other M. Mas eu não fechei esse Metroid em 100% porque eu realmente não achei tudo. Eu fechei. Ah, que legal. É um dos meus... Olha aí, você fez 100%, mas você não sabia que tinha habilidade especial. Pois é, é uma das minhas conquistas maiores, assim, do videogame. Eu consegui terminar 100%. Vida, né, cara? Uau. De videogame. Na minha vida, de videogame. Eu consegui completar 100% em menos de 2 horas. Então, eu não só completei 100%, eu vi a Samus de roupinha lá. Eu vi o melhor final. Foi Não consegui, não tenso, foi consegui. difícil. E as lendas de que tinha como ver ela pelada? Lembra E ai, ai. é engraçado por causa disso, porque, tipo. Tu acha engraçado? Não, é engraçado eu falando, igual agora, eu falei um monte de coisa que o Victor não sabia, entendeu? E achou que eu tava Eu enganado, que eu tava zerei mentindo. 100% e eu não E não sabia sabia. que é isso. Então, assim, quando você descobre que esse tipo de coisa é verdade, você vai muito mais além, porque você fala, velho, então, quando qualquer pessoa falar qualquer coisa pra você, você acha que pode ser que seja verdade, saca? Pode. Caramba. Eu pensei nisso agora. A gente falando sobre Samus pelado e não sei o quê. O negócio da Samus ser mulher foi é uma coisa muito legal, mas também trouxe esse negócio de se você Lendas zerar, se bizarras, você é. zerar em menos de 2 horas, você pode ver ela de biquíni, coisa assim. Que é Entendi. meio é uma coisa meio ruim, né? É, meio Vamos machista. concordar. Eu, então, é, sempre um Alexandre dizendo que as coisas não é Você vai machista. discordar. Sempre, é sempre o Alexandre. Vai, Alexandre, fala, quero Não, ver. mas é porque o povo acha que tudo é machismo, saca? Não, Isso é velho, mas é. A Ó, partir do ó. momento em que você começa a enxergar, é porque é. Isso, você tá tornando a objetificação de uma mulher uma conquista, assim. Você, Isso, é exatamente. você ganha, olha, você ganha a possibilidade de ver a personagem de biquíni, que coisa boa! Yeah, você ganha, parabéns, você mereceu ver isso. É tipo, é ruim. Eu não vou fazer todo um discurso sobre isso, mas isso não é uma coisa É. exatamente boa. Meu primeiro jogo foi Metroid Prime. Aí depois eu fui pro Super Metroid. E cara, sabe quando você começa o jogo? Começa a jogar uma série. E um jogo mais adiante. E aí depois você volta pros primeiros jogos. E você sente aquela. Porra, tá faltando coisa. Porque você jogou os jogos mais adiante. Então você viu mais. Mais mecânicas, coisas mais novas, assim. É tipo jogar Metal Gear 3 e depois jogar o 1. E aí você sente falta de coisas como a camuflagem dele, sei lá o quê. Pois é, Super Metroid eu não senti essa sensação. Ah, que Principalmente legal. por ser diferente a visão em primeira pessoa da visão em terceira pessoa 2D e tudo mais. Eles fizeram um trabalho muito bom em fazer essa transição 3D. E mesmo assim, o Super Metroid, ele não. Ele não, ele, você não tem a sensação de que ele é uma coisa menor, uma coisa obsoleta. Sim. É um ótimo jogo. É bom demais. É bom demais! Eu acho que. Eu falo que Super Metroid pra mim é o meu Metroid preferido, porque ele tanto eu acho a jogabilidade, o gráfico, as músicas, tudo dele eu acho perfeitas. É um jogo que foi muito importante pra mim. Eu tinha um cartucho, e o meu primeiro cartucho era pirata, e ele dava tilt quando salvava, então eu tinha que zerar o jogo sem salvar. Mas depois eu consegui um cartucho original e eu consegui. Eu acho que eu não zerei ele quando eu tinha um cartucho, e isso é interessante, porque é um jogo que eu já tinha jogado muito, mas eu não consegui avançar muito porque eu não sabia o que fazer, eu travava bastante. E depois eu consegui mais outra vez na minha vida o Super Nintendo, eu consegui fechar o jogo, eu fiz. E assim, eu achei que ia fazer uns 80%, eu fiz tipo 60% da primeira vez que eu zerei ele, eu fiquei muito triste. Ela abriu a tampa do capacete dela, assim. Foi tipo um zeramento muito ruim que eu consegui. Mas assim, é um jogo que eu já zerei várias vezes, já zerei, já botei, já cheguei em casa, botei a fita no videogame e zerei no mesmo dia, porque eu já acostumei bastante com tudo que tem no jogo. Eu acho que ele é quase perfeito. Eu acho que o que ele não tem não é um defeito, mas é algo que foi melhorado depois. Por exemplo, no Game Boy tem uma coisa que eu acho que melhora muito a jogabilidade de Metroid no geral, que é o fato de você poder segurar a LED, né? Ele não tem isso ainda. Ele não tem isso ainda no Super Metroid. Eu acho que assim, não é algo que falte no Super Metroid, né? Eu acho que ele não perde por não ter, mas se tivesse ia ser muito bom. Fora isso, eu acho a jogabilidade dele nos outros quesitos quase que perfeita, assim. Eu acho que, sei lá, o All Jump devia ser um pouco mais fácil, mas no mais, eu acho que o resto eles fizeram, tipo, fizeram mais do que o melhor que podia ser, saca? Aham. Uhum. Outra coisa que eu acho do Super Metroid que é muito legal, eu acho que é a... Como ele é muito cinemático e eles se importam, mesmo no Super Nintendo e não sendo... hoje a coisa mais tecnologicamente avançada do mundo, ainda assim eles fizeram tudo que eles podiam. Então, se é pra colocar chuva, tem chuva, se é pra colocar efeito, tem efeito, se é pra colocar partícula, tem partícula, se é pra colocar Mode 7, tem Mode 7. Ele é muito cinematográfico e acontecem coisas importantes que mexem um pouco com você enquanto você joga, saca? Fato final. Então vai lá, Fred, fala do final de Metroid. Eu vou falar desse final. O que acontece? Você tá lá no final do jogo, indo pro final, na verdade. Você já, né? matou todos os chefes lá, matou o Kraid. Sim, tem o Kraid, você visitou, já passou pro Kratos. Você viu o Kraid pequenininho, aí depois viu o Kraid gigante, aí você derrotou o Phantom, um fantasma alienígena muito louco que solta fogo. Aí você derrotou o Dragon, você usou... Você talvez tenha usado a parede, a parte elétrica lá pra dar um choque nele e dar um choque em você mesmo. É muito foda! Isso é uma coisa sensacional. Porque você pode derrotar ele normalmente, mas você também pode derrotar ele usando grappling gun, os fios elétricos e exatamente, dar um choque nele, fritar o bicho. E você perde vida nisso. Então, você derrota o Ridley... Numa luta, isso, uma das lutas mais difíceis. Mais legais do jogo, exatamente. E mais legais. Mais difícil também, usando o Bin, né? Usando o Fazon também. Depois que você derrota o Ridley, você vai direto pro caminho. Ele meio que quebra, né? O item que ele tá segurando, que é o. Como é que é o nome? O negócio de vidro que tem o Baby Metroid dentro. Você vê que tá quebrado. A cápsulazinha. A cápsula. É muito foda isso, porque você chega lá e a cápsula já tá quebrada, né? Isso, você vê que você tá fala assim, cadê? É você, cadê? Exatamente, cadê a cápsula? E nisso você começa a andar lá, geralmente como você já tá super ultra cabuloso indo pro final do jogo, você vai usando Screw Attack, bonitão. Exata. Mas você vai roubado pra caralho. Vai roubado pra caramba pro final do jogo, roubado. E aí você começa... um monte de Metroid. Um monte de Metroid gigante. Grandões. E aí que tá, você teoricamente terminou os Metroids no Metroid 2, uhum. E era pra ter só um. Só que na ida pra você encontrar o Baby Metroid, você acha outros Metroids. E todos grandões, maiores que você. Uhum. Aí você encontra uns Chozo congelados, você, caraca, meu irmão, o que que tá acontecendo aqui? Que é uma, tipo umas ruínas de Chozo, né? Uhum. Aí você vai indo, super ultra, hiper cabuloso, né? Num lugar meio de areia, assim, onde tem uns Chozo congelados, uns bichinhos que você mata com um peidinho, solta um peido e ele morre. Aí daqui a pouco você... Não, os Metroids são bem complicados até. Os Metroids, exatamente, mas tem uns outros bichos. Tem congelar também. Pra matar e tal. Isso, exatamente, você tem que congelar. Aí é mesmo, já tem Metroid. Já tem Metroid. Esquecido. Isso. Até que você encontra meio que um tubo de ensaio com um cérebro dentro desse tubo de ensaio. E aí você, e não faz nada, ele só tá lá. Aí você, caramba, essa deve ser a Mother Brain. Aí ela tá meio que em volta por um vidro, você começa a atirar um super míssil nesse vidro e ele vai rachando. Tem uma coisa importante que acontece antes, que você é atacado pelo Bebê Metroid. Pelo Bebê Metroid, você é atacado você por tá... ele. Você vê um monstro lá, e aí o monstro chega perto de você, aí ele é atacado pelo Metroid e é destruído. Isso. Aí você, caraca, fudeu. Aí ele começa a te atacar e te mata. Quer dizer, ele chega a quase te matar, no caso, você fica com um de vida, alguma coisa assim. Fica com, exatamente. Ele dá uma parada, opa, pera aí, calma aí, e vai embora. E vai embora, exatamente. E você não sabe por quê. Você, oxe, o que aconteceu? É. Exatamente. Uhum. Diabo é isso aqui. Aí é o momento que você encontra o Mother Brain. É, rapidão, é muito legal esse momento que o grande Metroid, né? O Super Metroid te encontra. Por quê? Ele tá te atacando e tá drenando a sua energia, né? E você, tipo assim, não tem como você não fugir dessa parte. Ele vai segurar essa energia até quase te matar. Só que quando você tá quase morrendo, que é quando você tá com 1 de vida, ou quando você tá com 100 de vida, você faz esse som, que é um som que você sempre fez em todos os Metroids. Né? Então, assim, é um som que quando a Samus tá morrendo, ela emite, que é esse tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Desde o Metroid 1, você tem isso. E simplesmente tem, porque sim. E aqui no Super Metroid, quando você tem esse som, você percebe que não é algo que tá acontecendo só pro jogador, mas é algo que existe dentro do próprio jogo. Porque um elemento do jogo, ele recebe informação desse som que você tá fazendo, saca? Que é, no caso, esse bebê Metroid. Esse bebê não, né? Esse tamanho desse Metroid. O Super Metroid, ele reconhece esse som que você tá fazendo quando você tá quase morrendo, saca? Exatamente. E aí, você quebra aquele vidro e tal, começa a atirar nesse cérebro, que é só uma cabeça assim, solta. Aí daqui a pouco o vidro quebra, essa cabeça cai e você fica, eita ferro, o que tá acontecendo? Não, e detalhe que esse cérebro, só completando, é a Mother Brain, e você já tinha derrotado a Mother Brain no primeiro jogo, né? Sim, exatamente. Não, você já tinha derrotado todo mundo, mentira, o Craig e o Ridley também, e eles também voltaram de novo. Exatamente. O que tá acontecendo? E esse bicho se levanta, assim, um bicho bem maior do que você, e começa a atirar uns raios em você, umas bolinhas azuis, e você vai atirando em nada, cara. Você vai matando, vai atirando nesse bicho, até não, que... E nada da... Não, você causa um daninho ali, né? Causa um dano, mas aí ela atira um raio colorido, tipo... Meio. Uhum. Um arco-íro. Arco-íro. E você vai morrendo, velho. Você tá e você não pode fazer nada. E é tenso pra caralho. Você fala, velho, vou morrer. Você balança, velho. Você aperta todos os botões do seu controle, você pula. E ela fica lá cansada. Não importa com quanta vida você tiver, ela vai ficar atirando em você até você chegar num ponto de. Ah, agora vou morrer. Exatamente. E aí vem o Super Metroid grandão, e aí ataca quando você tá morrendo lá cansado, assim, respirando, aí vem o Super Metroid e ataca a Mother Brain. E aí vai lá, fica sugando a energia da cabeça do Mother Brain, ela fica meio petrificada, até que a pouco ela vai em você, ué, oxi, meu filho, sai daqui, eu vou morrer. E aí quando você vê o que ela tá fazendo contigo, ela na verdade tá enchendo o teu life. É maravilhoso. Ela enche teu life, e aí a Mother Brain volta. Mother Brain volta à vida. Ela volta à vida e começa a atacar o Metroid. Você, não! Esse Metroid tá me ajudando, não faz isso! Oh, ei! E aí, o que a Mother Brain faz? Ela mata. O Metroid ainda tenta dar um último ataque nela. Último ataque. Um suspiro de vida, velho. É. Exatamente. Aí você fala, agora eu vou acabar com sua raça. E aí você fica super sinistra, super forte, invencível, brilhando, piscando, e começa a dar uns tiros na Mother Brain, velho, que você sente assim o fio. Você tem um feedback assim, visual muito maravilhoso. Você atira na Mother Brain, você sente aquele tiro penetrando ela, é muito doido. Ela dá uma voada pra trás também. A cabeça dela bate na parede, velho. É. Tá doendo muito nela. E você tá feliz. Exatamente, você tá feliz. Sofra. Tá, e tu sabe que tu tá puto, né, velho? Cara, velho, é muito bom, velho. E aí começa a tocar um tempo de novo, 3 minutinhos pra você sair dali. Você vai embora, porque você consegue matar a Mother Brain, você vai super rápido. Não, e detalhe que no meio do caminho, forte, cara. Se tu tenta seguir o mesmo caminho que você veio, você não consegue. É, você tem que... Tá fechado. E você vai indo super forte, pulando super alto. E é cheio de pirata no meio do seu caminho, mas eles não são nada, eles são papel pra você. Exatamente. E é interessante que você encontra os seres teoricamente nativos do planeta, né? Que é tipo umas galinhas. Eles meio que te seguem, você ajuda a salvar eles. E aí fica a pergunta, você salva ou você deixa eles? Porque tem essa coisa. Se você tem que sair do seu caminho de fuga pra salvar eles. Uhum. Se você tem pouco tempo, você tem que correr pra se salvar. Se você ainda tem esse tempo de sobra, você tem que salvar os bichinhos. Porque é maldade você não salvar. Uhum. Exatamente. Mas aí você vai correndo direto pra sua nave. Lá do início do jogo é engraçado que essa parte... serve justamente pra você meio que voltando, sabe? Falando, caraca, eu passei por aqui, olha só como é que tá esse planeta, olha só como é que eu tô agora. E você vai relembrando, sabe? Vai passando por tudo, até que você chega lá na nave, lá no início do jogo, onde você começou e você tava fraquinha, você não tinha nada, agora você é cabuloso, você tá desesperado, aí você entra na nave, a nave sai e o planeta explode. É. É meio que, mais uma vez, nós estamos explodindo as coisas, né? E é, porra, cara, é muito bom, velho, muito bom mesmo. É isso... muito bom. Essa parte é que você solta o controle e fala, cara, missão cumprida. Isso é aquela coisa que eu falei mais cedo sobre a meditação. O Metroid, ele faz muito bem isso, mas o Super Metroid, ele te deixa nesse mundo sozinho, você tá lá. Só, é você contra o mundo e você tá fraco. E você vai crescendo e no final... Você ganhou, você venceu e você venceu forte. Isso é muito legal. Eu realmente me sinto forte nesse momento. Uhum. E é muito legal o fato de que você vai para um outro caminho, né, nesse final do jogo. Tipo, não é o caminho que você chegou até o final, até a Mother Brain. Você vai para um outro caminho. E esse caminho leva você até aquele primeiro corredor do começo do jogo que eu comentei, que é onde você derrotava a Mother Brain no primeiro jogo. Saca? Então você sai pelo mesmo lugar que você começou. Que jogo maravilhoso, cara. Uhum. Que jogo bonito, que jogo bom, viu? Qual é a área favorita de vocês nesse jogo? Vocês gostam de todas as áreas do mesmo jeito? Calma aí, deixa eu respirar que eu ainda tô no final do jogo. Eu tô... Eu gosto muito do... Eu não vou lembrar o nome do lugar, mas é onde toca essa música, ó. É de massa, né? É Brinstar, velho! É Brinstar. Caraca, velho, é Brinstar. Só que é um dos Brinstar. Se for, não, é pode Brinstar. Ser Low, é Brinstar ou... Sei lá, não, o que... acho que é Higher. Caraca, também é minha favorita, hein, Vitor? Essa é minha favorita, cara. Pois é. Não, deixa é uma parte... Deixa essa música rolando aí, velho. É uma parte mais... Mais... Caraca, é épica. É tipo, caraca, estou no, neste mundo hostil. E vou matar todos vocês. Sendo uma das primeiras partes, é quando você realmente entra no jogo. Tipo, porque antes você tava só jogando, agora você tá no jogo. Você é a Samus e você tá derrotando um monstro. Não, espaço. Eu concordo, Brinstar é a melhor parte. Eu prefiro, é a minha favorita também. E você, Alexandre? Ai, será Brinstar? Eu acho que sim. Tipo, eu gosto do de Norfair. Principalmente por causa da música. É menção honrosa pra Lower Norfair. Lower Norfair, exatamente. Só que assim... Que é onde o bicho pega, é onde o bicho pega. É onde você encontra o Ridley, né? Não, e antes de encontrar o Ridley, você encontra a parte mais difícil do jogo. E é tipo, é um save, e aí você passa por um gauntlet cheio de monstro foda. Tem aquele, os piratas do espaço dourados lá, que eles são muito difíceis de derrotar também. E aí você tem que passar por tudo, e aí você chega no Ridley finalmente acabado. Só que, é claro, você tem o você consegue recuperar a vida antes, mas é muito difícil. Não, eu acho que assim... Não, tá, mano. Eu só não acho que deve ser a minha parte preferida justamente por causa disso, porque ela é muito difícil. Então ela não é necessariamente tão divertida, porque você... A Lower, pena... né? Lower no Fair. Você pena muito pra poder conseguir sair de lá, saca? É. Quando você chega lá, já tá mais pra frente do jogo também e tal, então você já tá um pouco mais forte. Então é Brinstar, então é Brinstar. Você para não é Brinstar, vai ser Brinstar. Todo mundo tá falando aqui que é Brinstar, então é. Uhum. Caraca, muito bom, velho. Não, e esse jogo tem músicas maravilhosas. Vitor, tu vai encher esse podcast de música. Toda vez que a gente mudar de assunto, vai subir música, vai descer música, vai pôr outra, e é isso aí. Uhum. E aí... Fechando agora, por que que eu acho que o Super Metroid é o melhor Metroid, e é isso tudo que eu acho, que é justamente por causa disso, cara. Principalmente por causa desse final. É, poucas vezes eu consegui ver um jogo, principalmente em jogos antigos assim, que eram teoricamente mais limitados, conseguir passar tanta emoção, tanta informação, tanta coisa legal tá acontecendo ali, você fazendo parte parte daquilo ali. Essa interatividade que você tem com o jogo e o sentimento que você tem em cada uma dessas cenas. Você conseguir se identificar com o Baby Metroid, você conseguir perceber que ele, é, ao mesmo tempo, é algo perigoso, mas ele também pode ser algo frágil. E ele sofreu uma injustiça, e você participar disso tudo é algo que eu acho que nenhum outro Metroid conseguiu refazer, sabe? Não, e assim, o interessante é que ao mesmo tempo que o Metroid de Nintendinho tem um plot twist lá de você ser a Samus, esse aqui tem um plot twist também, né? Que é o fato de do Metroid, na verdade, ser... Ele não é um bicho ele é perigoso, mas assim, tudo depende do modo como você se relaciona com ele. É, e é um, teoricamente, né, apesar de, tipo, esquecendo do Other M, ele é um... Ele fecha uma trilogia, ele fecha uma história muito legal. É, porque a história do Metroid é a Samus indo atrás da ameaça hostil Metroid. É, que você acaba seres, o jogo, né, bizarros. Você acaba o jogo triste porque o Metroid morreu. Agora não tem mais, não. Agora sim acabou tudo. Acabou todos os Metroid, né? Com certeza. Não tem mais nenhum. Até, não, então, acabou. Foi no lugar de uma pessoa que tá jogando Super Metroid, não tem mais nenhum outro jogo ali pela frente e tal, esse foi o jogo que fechou a trilogia. Aí você jogou todos ali, naquele momento não tinha mais nada, tipo, acabou. Não, mas ele acabou mesmo, assim, tipo... É, acaba. Metroid, teoricamente, original, né, o Metroid que fazem parte da evolução desde o primeiro Metroid, ele realmente acaba ali, saca? Porque o que acontece? Depois dele, a gente tem o Fusion, e o Fusion, ele é um dos outros Metroids criados sinteticamente, baseados no DNA dos Metroids antigos. Ah, mas, é. Mas na árvore genealógica dos Metroids, ele acaba no Super Metroid mesmo. Alexandre deixou aqui, fechou com essa mensagem bonita. Super Metroid também é um jogo querido por nós aqui. Diga aí, Vitor, o que você ia falar? É isso. Mas é pra falar mesmo. A gente terminou bem o podcast porque Super Metroid é excelente. Eu acho que o tanto que a gente falou, a gente ainda não pegou a superfície do que esse jogo representa, né? Do que esse jogo representa, do que esse jogo realmente é, porque ele é maravilhoso, ele tem muita coisa, eu recomendo, se você tá ouvindo isso, eu não sei por que você tá ouvindo isso sem ter jogado esse jogo, mas se você não jogou, por favor, não, desliga, pode ser, liga o computador e joga. Hã? Pode ser um ouvinte que esteja querendo conhecer a série, né, cara? Pois é. A gente falou de história, mas assim, nada que preocupe, porque o jogo ele não é focado na história, então não tem nada de spoiler aqui. Você sabe, nesse momento do podcast, tudo que você precisaria saber pra jogar assim mais tranquilo, pra jogar com mais conhecimento da história. E cara, vai lá e joga, assim, se você não jogou, tá aqui só conhecendo mesmo, vai em frente, manda ver. É, não, e você, Alexandre? Eu acho que o que eu tinha pra falar eu falei, porque eu já tô quase chorando aqui. Meu Deus, esse jogo é bom demais, gente. É, jogo é cara, excelente. Que série. Nintendo. A única coisa triste, assim, é que apesar de ser um dos jogos mais bem sucedidos em crítica, ele é um dos mais fracassados em vendas, né, cara? Calma aí, mais fracassados vai parecer que o jogo não vendeu nada. Ele não é tão bem sucedido quanto os outros jogos. Ele nunca foi um sucesso de vendas. Eu considero um sucesso de vendas. Ah, só não, que mas assim... você, quem é você no jogo do bicho, Alex? Não, mas aí que tá. O problema é que quando você compara com os outros carro-chefes da Nintendo, o Metroid ele é o que menos vende, né? Não, mas não é nem questão de comparar. É tipo, o jogo... Se pagou? A gente não sabe, porque a gente não tem esse acesso. Se pagou. Não dá pra saber. Todo Metroid se paga, não é possível, pô. Não, não dá pra saber não, velho. É, porque se pagasse e desse lucro, pô, a gente teria Metroid do mesmo jeito que a gente tá. Que a gente tem Mario, Donkey Kong e Zelda. Mas é porque dá lucro. Ainda é pouco, saca? Tem que dar muito lucro pra poder ser viável você continuar investindo na série, assim. Não, acho que... Porque tem empresa aí que investe, assim, dá lucro, vale a pena investir, sacou? O mínimo de lucro que dá. E Metroid, eu acho que eu não sei, ele nunca foi um sucesso de vendas, ele nunca foi um sucesso financeiramente, ele também nunca teve muito na boca do povo, né? Não é um jogo fácil de ser jogado e também não é mainstream. É engraçado que apesar de ser uma das franquias mais importantes da Nintendo e também da história dos videogames, ele nunca foi mainstream, né? Você não vê galera aí andando na rua com camiseta de Metroid, igual você vê com camiseta de Mario, sei lá. Então tem uma série de fatores que contribuem para que a gente não tenha jogos de Metroid aí a rodo. Se por um lado é bom, que a gente tem uma série concisa e muito bem feita, por outro lado é muito ruim porque a gente fica anos, né? A gente já tá aí há 6 anos sem o jogo do Metroid. O último foi o Elden Ring em 2010. Mas é isso aí, a gente tá esperando aí um novo Zelda ou um novo Metroid. E esperem vocês aí por novos dojos falando de outros jogos da série. A gente já fez um dojo específico do Metroid Prime, mas a gente vai voltar a falar desse jogo em outras ocasiões, também do Metroid Prime 2, do 3, dos GBA. Então, se você quer acompanhar aqui a nossa jornadinha nessa série Metroid, se inscreve aí no nosso podcast, adiciona os feeds e, cara, a gente se vê na semana que vem num Sunday. Então, um beijo na bunda redonda de vocês. Tchau. Um beijo de Metroid pra você, pra sugar sua alma. Tu pega o pão.